humor não se brinca. Humor não se brinca. Brinca. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Olá a todos, então, está tudo bem? Ora, adivinhando que sim, deixem-me desde já dizer-vos que esta semana o episódio do Com Humor Não Se Brinca é um tanto ou quanto diferente do habitual. A exemplo do que já começamos a fazer em anteriores edições, a ideia deste podcast não é só entrevistar humoristas, não é não, mas também pessoas ligadas ao humor, mas que não são humoristas, programas que vivem muito dele e assim por diante. Penso, inclusivamente, que já terão percebido alguns. Pois bem, o que fizemos esta semana foi justamente isso, juntar o útil ao agradável e, num rigoroso exclusivo para as beatas seguidoras deste podcast, aqui colocar a versão integral da cerimónia de prémios do Obrigado Internet, que teve bastante humor e que teve também lugar no São Jorge na passada semana com lotação esgotada. Pois, justamente devido a este facto, muitas pessoas ficaram à porta, por isso o melhor é não se agonizarem mais, porque vão ouvir toda a cerimónia já a seguir. Esperem, antes disso convém lembrar a entrevista da semana passada com João Cunha, no decorrer do Festival Risórios. Quando surgiu a ideia, ali o desafio, ou aquilo que foi... aquilo que aconteceu, que nós dissemos, não, vamos fazer isto. Eu não sabia se conseguia estar em frente a uma série de pessoas com a intenção a dizer aquelas coisas, que a maior parte delas altamente ofensivas, e com a intenção das pessoas não se rirem, se eu conseguia continuar numa dinâmica de espetáculo. Pá, e encontrei ali um ponto que consegui, basicamente a primeira vez que nós testámos, que ninguém soube, estávamos de câmaras escondidas e não sei o quê, e eu já estava a fazer humorista. Eu consegui expulsar uma mesa de senhoras que estavam na sala só porque elas estavam a falar umas com as outras e percebemos que a dinâmica era aquela. E depois aconteceu nesse segundo episódio com o Ricardo Vilão, quando percebemos que o personagem no meio dos outros poderia ser muito mais interessante, porque no fundo apanhou os outros desprevenidos. Pois foi isto. De recordar que João Cunha está de partida para o continente africano, e isto é mesmo verdade, mas antes de o fazer, fará uma atuação de despedida que contará com a presença de Gel e Diogo Faro e contará comigo como host. É dia 22 de março, no São Jorge, no mesmo dia em que os criadores de Bruno Aleixo, João Moreira e Pedro Santo apresentam um mini workshop de humor de Mr. Simba, também no São Jorge, uma noite dupla. Agora sim, aqui está a cerimónia integral do Obrigado Internet, que semanalmente é emitido na Antena 3, que fica naturalmente em podcast e que conta com as apresentações de Nuno Dias, Pedro Paulos e Fernando Alvim, que por acaso sou eu, por acaso ainda não terem reparado. Bem-vindos à segunda edição dos prémios do Obrigado Internet. Após o sucesso da primeira edição, aqueles três amigões decidiram fazer uma segunda num sítio maior e, claro, não conseguiram vender os bilhetes e estão aqui hoje na mesma sala do ano passado. Bem, pelo menos ninguém morreu. Se são daqueles burros que estiveram cá o ano passado, já me conhecem. Sou o melhor motivo para vocês terem vindo, também conhecido como Rodrigo. Este ano só há dois patrocinadores a apoiar esta bosta. E Fresquinha, a aplicação inventada por Fernando Alvim que permite saber onde estão as cervejas fresquinhas mais próximas, porque é muito difícil de encontrar uma por aí, não é? E outra marca de whisky, a única forma de estes três terem a coragem de subir a este palco. Parte dos lucros, que devem ser para aí zero, vão para uma associação criada recentemente, que vai tentar dar algum alento a quem teve a ideia de trazer o Super Nani para Portugal. Bem, vamos lá começar com a introdução. Aproveitem que esta vai ser a melhor parte das próximas horas. Gostava de pedir silêncio a todos os presentes. Metam esta coisa no Instagram, para se armarem. 2017 foi um ano louco, com muitos acontecimentos a ficarem na sombra sempre que a pessoa que ensinou estas novas tecnologias ao Donald Trump e a Maria Vieira se arrependia de ter nascido. E sabem quem é que ensinou estes dois ascos a usar a internet? Foi o Fernando Alvim. Enfim, o espetáculo vai começar. Calem-se, caralho. Pedimos à audiência para tirar o som aos telemóveis, a menos que esteja a correr bem com a pessoa do lado. Boa cerimónia, amigões. Agora em palco, um dos grandes, Fernando Alvim. Então não batem palmas. Olá. Obrigado. Estou a ouvir-me bem. Antes de tudo, obrigado por terem vindo. Quem é que esteve aqui na primeira edição? O ano passado, portanto. Deixa cá ver. Ok. Poucas pessoas. A grande maioria não voltou. Pois, percebe-se. Ora bem, nesta aqui nós ambicionamos, fomos de facto ambiciosos, sonhamos que poderíamos encher o São Jorge, a Sala Grande, para 800 lugares. E rapidamente percebemos que não é que isso não ia acontecer. E portanto estamos aqui outra vez, mas com a qualidade que nos caracteriza. Basicamente, para quem não sabe o que é que são os prémios do Obrigado Internet, é isso, são os prémios do Obrigado Internet. Nós analisamos profundamente o que de melhor aconteceu, quais os eventos, as pessoas que mais destacaram na internet e fazemos esta bonita cerimónia. Contudo, precisamos claramente de dois amigões que comigo apresentam o programa. Uma salva de palmas, aplaudam agora freneticamente, Pedro Paulos e Nuno Dias. Seca. Seca. Olá pessoal, tudo bem? Que incrível este. Parabéns, Amé. Incrível. A luz está muito. Finalmente cumpri o meu sonho de estar aqui no São Jorge pela segunda vez. Olá, boa noite. O sonho era mais específico, era estar cá pela segunda vez. Há aqui uma curiosidade. Nuno Dias, para todos os efeitos, é a primeira vez que apresenta esta cerimónia, visto não se lembrar da primeira edição. Está completamente sóbrio. A cerimónia foi um bocado regada a buchos mil, mas este ano só tenho 2 horas de sono. Mas obrigado por terem vindo. E altamente. Está aqui alto entusiasmo, eu estou a sentir o entusiasmo. Não, o público está aqui alto. E a sala de palmas? A sala de palmas que me deram, sem que eu tivesse pedido. Foi incrível. O público está louco. É domingo à tarde, não é? Vocês também têm mais obrigado por me terem feito o favor de terem vindo, não é? Obrigado sim, por sim, isso. Sim, sim, sim. Não, vai ser bom. Acho que estão mais pessoas com a gente. Temos aqui pessoas muito conhecidas que vieram de propósito. Nomeadamente antes de tudo, há algumas figuras que se destacam. Para já, a Jana e Gabriel, da RTP, que veio aqui, de propósito. Veio fazer reportagem para a RTP e de repente fica aqui na assistência. Diana Couto Melancia, a estrela em ascensão da pornografia portuguesa. Uma salva de palmas para ela também. Quem é que gosta de porno? Há aqui alguém que gosta de porno? Há aqui mais fãs da Diana Couto Melancia do que do Obrigado Internet. Quem é que já viu uma cena com a Diana Couto Melancia? Já vi. Quem é que fiz, altamente? Okay. Estou um bocado nervoso outra vez. Vocês depois falem no final, façam um clube de fãs se quiserem. Claro. Ai, ai, ai, ai. Este era uma novidade, né? Nós somos 4, eu trouxe a minha borbulha. Na verdade não somos 4. Somos 5. Somos 5. Há aqui uma novidade, é de facto. Vamos chamar 2 pessoas que para nós são especiais. Uma delas... A minha mãe? Não é. Uma delas é o recordista de participações no Obrigado Internet. No nosso programa, uma salva de palmas para um dos criadores de Bruno Leixo, Pedro Santo. Será que ele vem? Despacha-te, animal. Está ali no labirinto, ali atrás. Pedro Santo, como de certo irão reparar, ele é uma pessoa que adora aparecer. Cá está ele. Santo, alguma coisa que desde já queira dizer? Não, posso-me sentar. Sim, sim. Cá está. Pedro Santo não sabia que vinha para aqui, foi apanhado de surpresa. Que ver, mas está afinal... melhor este ano, nota-se, né? Que okay. Testamos, que isso aí. Bom, é... E nós pensamos que Pedro Santo não poderia estar sozinho, na verdade, claro, não é? Não podia, não. E por isso chamamos uma pessoa que também faz parte do... É? Do universo Alvim. Do universo dos nossos amigões. Uma salva de palmas para o Pedro Figueiredo. Tudo bem? Tudo bem? Olá. Está a funcionar? Está. Acho que está. Tá, tenho que chegar mais perto. Pedro, desde logo, alguma coisa que tu destaques na internet em 2017, lembras-te de alguma coisa que te ficou na memória? De 2017... O ano todo, não é? Foi. Epá, não. É incrível, não é? As chegam em janeiro e é tipo... Mais um momento espetacular. Santo, lembras-te de alguma coisa? Trouxemos 2 humoristas para isto ter mais graça e eles estão aqui... Estão... 2017. Pensávamos... Vai ser incrível. Este ano trouxemos pessoas que são profissionais do humor e, sinceramente, estão-se a tornar um bocado fiasco. Eu não sou humorista. Santo, lembras-te de alguma coisa de 2017? Nomeadamente blogs, lembro-me da... Bumba na Fofinha, lembro-me das Capazes X... Sim, de repente são os que eu me lembro melhor. Boa, está fixe. Já sabemos o primeiro vencedor, Pips. Não pode ler as contas, não pode estragar. Pedro Santos. Pedro Santos a estragar a cerimónia. Uma salva de palmas para o Pedro Santos. Uma salva de palmas para o Pedro Santos. E se calhar vamos começar, não é? Vamos começar a entregar prémios. Vamos à primeira categoria. Nesta primeira categoria, quem nos vai ajudar a entregar e a saber... Ah, trocaram-me um papel. Já não sei quem é. O quê? Agora não sei quem é ninguém. Eu não vou resolver, vou deixar ele... Não faz mal. Ser independente. A primeira pessoa que nos irá ajudar aqui a divulgar quem é o vencedor... Quem? É a Jane Gabriel, que está aqui connosco. Uma salva de palmas para a Jane Gabriel. Ainda bem, Pepe. Jane, tens muito aficionada das redes sociais. Quantos seguidores é que tens no Instagram e no Facebook? Podes ver? Podes ver. Não tenho certeza. Ora, diz lá. Queres ver? Quero ver, quero. Sim, sim. Agora já tem mais 100 aqui. É isso. Estou a contar com isso. Olha, dás-me mais no Instagram ou no Facebook? No Instagram. Instagram, muito mais. Ora bem. Vamos começar com a primeira categoria. A primeira categoria é a categoria de blogs. Melhor blog... Blog do ano, vamos ver. Aí está a primeira nomeação para Bumba na Fofinha. Uma salva de palmas para Bumba na Fofinha. Mariana Cabral aqui a representar. Nossa convidada há duas semanas. Capazes. Super unânime esta categoria. Aqui temos aqui, vou deixar o Nuno Dias apresentar. Jéssica, até aí, de onde é que estás? Ela disse vinha. Obrigado, Alvi. É possível que esteja. Sofia Beauty. Uma salva de palmas também, se quiserem, se não, podem não bater palmas. E pronto, já sabemos quem ganhou, não é? Porque Santos tagou... Não, Santos disse dois nomes. Ele não disse, ele estava só a ver a lista. Quem vai dizer o vencedor é a Jane Gabriel. Quem é que será, não é? Estou muito curioso aqui, quem é que terá ganho isto? Capazes. Ah. Opa! Quem é que quer vir receber... Ganhou os preferidos do público. Foi bom, ganharam os preferidos do público. Precisamos de uma mulher que venha aqui receber em nome das capazes, não é? Não há ninguém. Podem pôr isto no quarto. Ninguém é fã das capazes para receber o prémio. Um homem, não sei. Está tudo com vergonha. Qualquer coisa. Isto no ano passado havia mais... E temos a primeira pessoa. Uma salva de palmas para... Maria Capaz. A Maria Capaz, exato. Maria Capaz. Olá. Não dissemos que... Santo! Olá! E que vídeo é que era aquele? Olha, dos chinocas, dos japoneses? Queres dizer alguma coisa sobre as capazes? Segues? Não sigo, mas quero agradecer a mais. É o segundo ano. Diploma. Espera. Diz lá. Deixa eu ouvir. É o segundo ano que venho aqui receber mais um prémio. Espero que para o ano estejas cá novamente a receber. Não tenho prémio este ano, não há? É isto? É isso, é um diploma... Aqui está a pessoa que contratámos para vir receber um prémio dois anos seguidos. Uma salva de palmas para ela, não é? Obrigado. Foi incrível. Se calhar os nossos comentadores deviam comentar esta nomeação, não é? Esta vitória. Comentadores, como é que viram? Não, estava a perguntar ao Paulo que vídeo é que era este dos japoneses. Porque para mim era o prémio do ano, isto. É incrível. Mas ele estava nomeado. Certo, gostou? Isto é o guião, não é? E o guião tem aqui uma fala que é do Nuno Dias, é a única fala que está escrita, que é... Como é que é, Pips? E dei resposta e tudo. Era preciso escrever, não é? Pirias, não tinhas lembrado. Qual é que é a resposta? Incrível. Estou incrível. Isto é uma cerimónia de prémios. Pergunta. Ah, é a pergunta. Pois. Afinal é preciso. Okay. Mais um momento alheio. Vamos a outra... Vamos a outra categoria. Outra categoria. Queremos agradecer... Queremos agradecer à Jane Gabriel. Obrigado, Jane. Isto não está a ser nada caótico, pois não? Obrigado. Pronto, aqui mais um momento. Mais dois fãs a chegar à frente. Muito obrigado, fãs, por terem chegado agora. Muito bem, vamos para a próxima categoria. Fãs. A categoria, a próxima, é bastante importante. Trata-se da melhor página do ano do Facebook. Melhor página. Porra. Quem é que é isto? Porra. Peraí, quem é que tem Facebook aqui? Sim. Peraí. Quem é que utiliza o Facebook para a paqueira? Tirando Fernando Alvim, que utiliza não Tinder. Não uso. O Facebook não. Não? Não pensava curtes, que eras multiplataformas. Basta o Tinder. Boa. E por mail? Também bates paquera? Não. Pronto. Na Instagram. Eu nem sei o que é isso. Pronto. Mas tem um amigo meu que faz paquera no Instagram. E com sucesso. Quem? Comenta as cenas e depois cria interatividade. Aquele like esperto, não é? Pessoal, não percam o workshop a seguir de Fernando Alvim. Vai ser 10, incrível. 10 minutos com o guru Fernando Alvim de Tinder. É verdade. O mentalista Fernando Alvim. Obrigado, sigam-me. Vamos à próxima categoria. Categoria melhor página do ano. Vamos ver. Vamos ver quem é que está nomeado. Uma salva de palmas. O público tem que sempre bater palmas. Maria Vieira! Na praia! Excelente! Cucãozinho! Jovem conservador de direita! Página da PSP! Acho que foi o dia que a PSP recebeu mais palmas na vida! E... Júnior Crusteiro! É um puto que faz crochê, portanto, acho que é sempre fixe. E finalmente, temos o Reviews de Tudo. Uma das páginas mais interessantes em Portugal, Reviews de Tudo. Reviews do Bar do Canto, incrível. Aqui para entregar este prémio, vamos chamar ao palco a Daniel Carapeto, o humorista Daniel Carapeto. Daniel. Aqui está. Outra pessoa que descobriu hoje que fazia parte desta cerimónia. É uma pessoa que estuda e analisa. Deixa eu preparar, o comportamento das redes sociais. Daniel, não é? Queres contar a história de como é que vieste a esta cerimónia de prémios? Portanto, há cerca de 4 dias, Fernando Alvim mandou uma mensagem no Facebook a perguntar se eu queria um convite para vir assistir hoje ao espetáculo. E, passado 2 dias, publicou no seu mural que eu ia entregar um dos prémios. Portanto, é incrível. É incrível. Facebook espetáculo. Facebook espetáculo. E aqui estás, não é? E cá estou. Cá estou. Era verdade, portanto, o que eu dizia. É verdade, sim. É verdade. Daniel, só és burro se vieste para o ano. Que não venho, claramente. Bom, ele pode estar nomeado. Daniel, quem é que achas que ia ganhar? Se pudesses? Eu não conhecia a do menino crocheteiro, mas vou seguir a partir das... Não conhecia mesmo, pá, e vou seguir, tenho a certeza. É menino e faz crochê. Antes de revelares, Santi Figueiredo, 2018 quem é que vocês apostavam? Eu apostava naquele garotito. Eu aposto no jovem conservador da direita. Ok. Pessoal, trouxemos um party pool para a festa. Trouxemos um party pool. Para quem quiser apostar, 1000 contos. É o jovem conservador da direita. E o vencedor é? É o jovem conservador da direita. Obrigado, Pedro Santos. Uma salva de palmas para o senhor jovem conservador da direita e o seu estagiário. É um momento importante para o jovem conservador de direita. Antes de tudo, parabéns. Parabéns. Como é que está? Tudo bem? Olá. Está. Aqui está. O jovem conservador de direita não sabe, mas vai ter direito a um troféu especial. É especial, ou seja, é o do ano passado, não é? Incrível. O jovem conservador de direita vem preparado, é isso, para um discurso? Por acaso não vinha, mas... Depois da Web Summit e da Doutora Madonna, a internet faz os seus prémios em Portugal. Um parabéns à internet. Ora, eu não vinha preparado, mas vou aqui aos meus fecheiros ver discursos preparados que eu tenho. Esperem lá. Prémio Nobel. Melhor ator de novelas do Globos de Ouro. Esperem. Ok, prémios menores. Muito bem. Quero agradecer à internet... Obrigado. Obrigado, internet. Sem internet, eu não teria a minha página e não me teriam denunciado a página para eu recuperar outra vez. No entanto, acho que a internet é que devia agradecer-me a mim por eu a ter escolhido para publicar os meus conteúdos. Eu podia ter escolhido o fax, ou o pombo-correio, ou outro qualquer, mas escolhi a internet. Portanto, estes prémios também poderiam ser um obrigado, doutor. Ou melhor, obrigado, doutor, um beijinho, porque a internet, como toda a gente sabe, é uma senhora. E a internet... Diga. Queria só defender um bocado a internet, porque também está, não é? Porque o doutor, para quem não sabe, a página dele foi bloqueada no Facebook e eu é que sofri, porque eu é que fiquei bloqueado durante o mês, ainda estou bloqueado, e eu estou sem Facebook, eu perdi a minha vida social toda. Eu não imagino, eu não sei como é que as pessoas vão saber que eu estou indignado com coisas, eu não posso postar no Facebook sobre isso e não posso mudar a minha foto de perfil para uma bandeira quando acontecem tragédias. Para a bandeira desse país. É uma merda, porque depois vão lá as vítimas de um atentado terrorista ao Facebook nesse dia e vêm ali a minha fotografia normal e acham que eu não estou triste. E é uma falta de respeito e elas ficam desiludidas comigo. E os terroristas, não é? Os terroristas depois podem ir lá também e ver, olha, este aqui não está preocupado com o atentado terrorista, se calhar vamos recrutá-lo. o Estado Islâmico, eles andam sempre a ver estas coisas, e eu não quero ir para o... Não quero ser terrorista, não curto terrorismo, respeito, mas é pá, tenho coisas que fazer, me apetece estar metido nisso. Outra cena é que eu por estar bloqueado no Facebook, também não posso fazer likes nas cenas. E é uma merda, porque eu gostava de fazer likes, gosto de ir aos perfis das gajas, tipo scroll down até à foto mais antiga, meter like e elas ficam assim, fogo, que querido. Foi meter, fazer like naquela foto que eu estava com o meu avô em 2005. É porque gosta mesmo de mim. E eu não gosto assim tanto, eu quero comê-las. Mas, e pronto, não posso fazer likes. Então o que eu faço é, faço print screens das cenas, que eu quero fazer like, e meto no Instagram a dizer, se pudesse fazer like disto. E pronto, por isso é que a internet é... Só não diz mal a internet quem não está a passar aquilo que eu estou a passar. Por isso, o doutor tem mais alguma coisa a dizer? Sim, só agradecer então à Academia da Internet, ao jovem radialista, ao doutor Alvim, e aos seus estagiários, o doutor Nuno Dias e o doutor Pedro Paulos. Pedro Paulos é só um, está no plural, é excelente, porque trabalha ao dobro e não recebe nada. Também dizer que esta é uma gala de solidariedade para o Dr. Nuno Dias. Fazer isto à tarde implica que ele esteja sóbrio, que é ótimo. E ao Dr. Pedro Paulos, dizer também que é também um evento de solidariedade. Não sei se sabem, ele faz parte do call center da Prova Oral. É ele que está a receber os telefonemas. Enquanto depois não bebe shots de tequila diretamente do umbigo do Dr. Nuno Dias. De resto, um agradecimento muito grande à internet. Obrigado a todos e obrigado por este prémio. Tá. Muito bem. Cá estamos. Cá estamos. O jovem conservador de direita. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Daniel. Pronto. Obrigado, Daniel. Foi mais um prémio. Toma esta coisa. Obrigado. Ok. Obrigado. Fortes elogios a este evento, hein? Agora aqui. Ah, agora fortes o público elogios. Finalmente sente entusiasmo. Agora sente-se... Estou um bocado nervoso outra vez. Talvez o Nuno esteja nervoso porque sabe que a próxima categoria mexe de certa forma com ele. Qual é que é a categoria? Mexe com ele, mas mexe também comigo e contigo. É? Trata-se do melhor post do ano. Vamos ver. Uau! Então, eu adoro posts. Post do Fernando Alvim, em concurso. Um direto. É um direto sem querer para o Facebook no seu bolso. E da sua briguilha, veja o briguilha. Como estás a gosto? E post natalício de Nuno Dias. Até este. Também merece palmas, não é? É verdade, tu uma vez faltou a luz no teu prédio. Vídeo partilhado por Pedro Paulos no início de janeiro de 2017. Viram um quinto andar e então luz por duas razões. Por exemplo, estava gordo e não cansava muito. E depois um bocado por medo também. Não tinha lanternas em fósforos, como também não fumo. Portanto, depois comecei a pensar naquilo também. E as escadas, principalmente, eram muito grandes. Chegas lá com vontade de ir embora, para baixo. E então, por isso não acontecer, não foi preciso subir, já cantava em baixo. Temos que nos deixar de cagando. Não percebi nada. Não percebi este último. Eu também não percebi. Estava um bocadinho. Não ouvi uma única palavra do Fernando Mendes. O que é que ele disse? Eu posso explicar. O Pedro Paulo gosta... Certo dia, Fernando Mendes chegou a casa e o elevador estava avariado. E ele, como não tinha fósforos, nem tinha uma lanterna, porque ele não fuma, foi dormir a um hotel. Não subiu as escadas. Andar, não, é? Não subiu as escadas. É o que eu faço também quando está o elevador avariado. Vou para um hotel. Pronto. E... esta categoria vai ser interativa, portanto, vocês que decidem, não é? Tem bastante lógica, de facto. Muito são os três incríveis. Então, vocês estão cegados para isso. Sim, queremos contar. Eu tenho um amigo, posso contar uma história? É parecida com a história do Paulo. Eu tenho um amigo que uma vez chegou a casa tarde, não arranjou lugar para estacionar ao pé de casa, e foi dormir para o carro à porta do sítio onde trabalha, que é a RTP. Ah, que amigo seria esse? Sei, é uma história. Já ouvi falar dessa história. Quem será que foi? É o mesmo princípio, não é? Uma bonita história. Quem é que vai ganhar este prémio? O do Paulo é o pior. O Paulo não. Tá. O Paulo é o pior. O do Alvim foi sem querer. Portanto, por mim era o do Dias. Eu gosto. E vocês, plateia, público, quem é que querem ganho votar? Ganho o Dias, ganho eu ou ganho o Paulo? Vá, eu, por palmas. Vamos votar, vamos por palmas. Mas por palmas. Primeiro post, Fernando Alvim, o vídeo sem querer. Ok, está fixe. Alvi, tu até fazes coisas boas sem querer. Nuno Dias... Poço de Natal. Nuno Dias, Poço de Natal. Está bem encaminhado, está bem encaminhado. Nuno Dias. Nuno Dias e Suburbulha, que está escondida, não é? E vídeo de Pedro Paulos defendendo Mendes que não vai dormir a casa porque não prefere subir a escada. Que ninguém entendeu, não é? Pronto, quem é que vota no... Ok, ganhei eu. Ainda assim conseguiste falar. Isto é o sabor amargo da derrota, não é? Chupem! Pronto, claramente o vencedor é... Nuno Dias! É este? Ó Dias, traz aí uma água. Onde está o meu prémio? Traz aí água. Está ali, tem ali um papel. Está aí atrás. Melhor posto do ano. Bom, e depois do melhor posto do ano, vamos para... Mas para o quê? O melhor Twitter do Espera ano. Espera aí que eu quero receber o prémio. Quem é que vai receber? Muito bem, Dias. Aliás, Pedro Santo entra nessa fotografia, já viu? É o prémio do Vamos para o próximo. Dias. Vamos para o próximo. Próxima categoria. Estou a gostar, Pips. Nota-se. Está aqui a grande entusiasmo. Sim. Devíamos ter dado bebida ao público este ano. Está ali uma pessoa animadíssima a dizer, está a ser espetacular. Estou a adorar melhor, também. Vamos para o melhor Twitter do ano. Melhor Twitter do ano. Melhor. Uau. João Quadros. Tinha que estar, não é? Portanto, várias polémicas de João Quadros. João Quadros, já um dar clássico. Tudo no Twitter. O perfeito idiota a chamar a José Diogo Quintela. É um FDP, não sei o que é que isto quer dizer. João Quadros a desejar Isabel dos Santos. Hoje estou capaz de comprar o Expresso e trouxer o posto central da coisa. Portanto, esta é a embaixada russa que trollou durante o ano inteiro. É do Reino Unido. Também são muito engraçados, tem que o ver. O público está a, reunir com, está a reagir com bastante entusiasmo. Estão a adorar. É porque eles não percebem russo. Está a passar muito depressa, não dá para ler. Que Rogério Casanova. É uma surpresa, Rogério Casanova. Houve umas palmas aqui para o Rogério Casanova. Obrigado. E o que é o próximo? Estou muito curioso. Pronto, aqui uma... Para diarreia com um dos presentes de Natal. E Donald Trump. Senhor Presidente, não é? Para Maria Vieira. O Trump devia ganhar, eu acho. Achas? Mas acho não que sei, não ganha. Talvez não. Achas que ele vai ganhar? Ups, acho que já disse que não ganha. Muito bem, para revelar quem é o vencedor, chamamos aqui ao palco quem? A Diana Taveira, que deve estar aqui a... Tá? Tá? Não sei se... Não está. Está ali. Ah, oh, uma salva de palmas aqui para a Diana. Tá. Mais um convite super combinado aqui do... Diana Taveira, que é a filha de Tomás Taveira, arquiteto... Sempre a renunciar ao paizinho, não é? Neste momento toda esta... sempre essa piada. Que eu adoro. Sempre. Um dia vou conhecer o Tomás Taveira. Diana, tu tens muitos seguidores no Facebook, no Instagram? Sim. Quantos é que tens? Eu no Facebook tenho 30 mil, é normal. É o... Porra! Sim, quase 30 mil. No Instagram tenho 15 mil. Tu foste a protagonista... O que é que eu faço para fazer? Foste sobre o quê? Não, espera lá. Ela conseguiu fazer um viral Esperem aí, ele não combinou isto comigo. Eu não fazia a ideia que ele me ia chamar para aqui. Neste momento, toda a gente com o qual te convidou está aqui assustada. Está tipo, vocês eu ainda venho para aqui, se calhar. Chamados. Vocês vão ser todos chamados. Espera aí. Diana, tu foste protagonista de um viral com o Carreira, o David Carreira. Como é que foi? Foi a minha agência que foi protagonista. Como é que fizeste isso? Chegaram a 19 milhões de pessoas. Está aqui vários pais de David Carreira, de certeza. São, quais foram? Eu fui protagonista de um videoclipe que foi viral em Portugal. Que era esse do David Carreira? O Nelson Freire, ele confundiu. Ah, Nelson Freire. Ela foi a protagonista do videoclipe. Eu nem se lembro. Era um videoclipe que existia. Os virais foram do videoclipe. Era isso. E depois a minha agência é que fez o viral da situação de lançamento do novo single de David Carreira através do Insta Stories. Que atingiu, exatamente, 19 milhões de seguidores. Boa. Porra. Estás a ver o Alvin? Uau! Yeah. Como é que se... Quer estratégias, fala comigo para a internet. Falem vocês também se quiserem alguma coisa da Diana, não é? A seguir ao workshop nível do Alvin, não é? A minha agência trata disso. Muito bem, Diana, preparada para dás-lhe no Twitter? Não, não gosto do Twitter. É uma droga, és a pessoa indicada para roubar aqui o vencedor. Mais uma pessoa indicada. Gosto do Twitter de algumas pessoas que foram aqui nomeadas. Nomeadamente quem? Trump, o Trump. E o do Trump para mim. O Rogério Casanova, não é? É o maior hobby que eu tenho diário, é ver qual foi a diarreia mental que ele colocou todos os dias. É fantástico. Quase toda a gente aqui também partilha disso, não? É verdade, o Trump tem sempre novidades. Menos ali o jovem conservador da direita que diz que não. Está zangado. Olhar para a cara dele a abanar é fantástico. Não, vamos então saber quem é o vencedor nesta vamos, categoria. Quem é que vocês querem que ganhe? Melhor Twitter do ano. Quem é que acham público? Quem é que acham que deve ganhar? Uau, vocês estão mesmo animados, poça. Ah, se calhar é para nós não estarmos bêbados este ano. Vai Viana, vai Viana, puxa. Vocês puxa. Já estão bêbados ou não? Eu nada. Não, eu tenho não, duas horas de sono. Estão sóbrios? Eu tenho duas horas de sono. Ah, ok. Vai, então vamos. Vai. E o vencedor é... Twitter. Melhor tweet do ano. É para criar suspense. João Quadro. João! Uma salva de palmas para João Quadros. João Quadros! É que... Bora, João! Quem é que quer receber o prémio em nome de João Quadros? De João Quadros? Neste caso, nós podemos estar mesmo isto ao João Quadros. Espera aí, ninguém pode receber. Está muito bem pensado, pessoal. Está muito bem pensado. Está não, é, assim, tudo muito bem organizado. Em específico ou foram todos? Foram todos. Guardamos nós. Nós guardamos aí. É mais pela saúde da pessoa que está com o Santo isso, guarda, é? Santo, guarda aqui. O que é que achou aqui disto? O Santo é o único amigo de João Quadros nesta sala. Sim. Queres contar uma história de João Quadros? Sim, conta lá uma história. Posso contar uma? Mas... Pá, o Quadros uma vez foi... Chegou a casa tarde, não tinha onde estacionar. Ele na altura trabalhava na RTP e o que ele pensou foi, pá, não tenho de estacionar, vou dormir para a porta da RTP. Mesmo à frente da porta, ou seja, os patrões do Quadros viram, os outros, a Sonela Andrade, as pessoas, viram o Quadros. É. Curioso esse episódio. A história de Quadros é incrível. É uma história engraçada. É uma história recorrente. É uma história recorrente. Figueiredo, costumas ir para o Twitter? Não. Nada? Não, não tenho uma história do Quadros. Por isso também nunca fui insultado pelo Quadros. Temos que convidar mais garotos para vir aqui. Os garotos é que usam, não é? Não, acho que não. É? Eu uso, atenção. Quem é que daqui usa o Twitter? É sim, nós não vemos nada, dá muito jeito. Está fixe. Está fixe. Que obrigado por terem posto o braço no ar. Seis pessoas. Tem quem é que usa Twitter? Está-se bem, pronto. Parece agora é que fixe. As pessoas estão todas muito bonitas, fogo. É bom, nós agora estamos a ver quem é o nosso público. Como é que é o nosso público? Eu tenho sempre curiosidade. Vocês têm ar saudável. Fogo. Há aquele truque de olharmos para o público sempre e imaginar o público nu, não é? Para... E é o que eu estou a fazer agora. Agora deixa de fazer outra vez. Agora, outra vez. Não imagines muito, tá bem? Que eu não quero ver-te ponta aqui na sala. Tá? Eu estou feliz de estar no palco neste momento. Precisa aquela piada sexual para... Atenção que isto ainda não acabou. Nós temos não. aqui... Uf. Pera. Outro prémio, não é? O João Quadros ganha o melhor Twitter do ano, mas e há agora também temos outro o melhor tweet do ano. Exato. Agora vamos temos lá o ver tweet que pode não ser João Quadros. João Quadros. Eu a pensar que só vi uma cabeça rapada em casa do Passos. E, despite the constant negative press of Feff. E pronto, acho que é fácil. Houve dois tweets deste ano. Acho que é fácil. E agora? Acho que é fácil, não é, malta? O que é que vocês acham que vai ganhar? Nope. Nope? Nope. Não, o vencedor é... Bem, se estão ao Quadros... Onde é que está? As pessoas devem estar mesmo na dúvida, não é? Vamos dar dois prémios ao Quadros. Quem é que será? É o Cofef! Donald Trump com Cofef. Senhor... Boa. Quem é que quer receber em nome de Donald Trump? Pode ser o jovem conservador de direita. Donald Trump não está cá, não é? Vem cá. Okay. Quem é que quer receber? O jovem conservador de direita sobe ao palco outra vez. Aí está. Em representação do senhor Donald Trump, Dr. Donald Trump. E possivelmente quer dizer mais alguma coisa, presumo. Querem que diga? Em nome do Dr. Donald Trump, um obrigado, internet. Ele ia ficar orgulhoso destes apresentadores. Nota-se que a igualdade está presente neste palco. E, portanto, ele ia agradecer receber neste palco o melhor tweet do ano, que é mais do que merecido. Cofef para toda a gente. Muito bem, obrigado, doutor. Obrigado. Bom, vamos para a próxima categoria. A próxima categoria é melhor vídeo inesperado do ano. Uhul! Adoro vídeos. Quê? Esta categoria é muito promissora, digo já. Snoop Dogg versus Donald Trump. Portanto, foi um dos vídeos mais polémicos do ano. E se calhar está a empacar, não está? Está a empacar o que é isso. Uhul! Ana Malhoa, ampulheta! Ampulheta! Olá pessoal, mais uma vez. Bem, se calhar é melhor iniciarmos esta categoria. Odeio ranchada. Odeio ranchos. Odeio música de rancho. Não gosto de música de rancho. DJ 8. A gaja que está a pôr a música ali em baixo na escola, se fosse o quê? plantar couves era melhor. Odeio a música que ela põe. Odeio a música que ela põe. Preparado, provavelmente. Jorge Martínez, Portugal para a frente, uma curta-metragem de 30 minutos. Não percam aqui no São Jorge um dia destes. Está muito fixe. É assim tão dinâmica como estão a ver. Vai já ver o que eu te vou fazer. Já está, vai buscar. Anda, mostra lá o que és capaz. Já está, vai buscar. Uau. Pronto. Isto assim fica até com mais piada, não é? Fica com mais graça. Não acredito, és capaz disso? Muito. Mostra lá. Mostra lá. Alé, chuta aí com força. Então provocaste-me. Pronto, aqui. Ninguém me diz boa tarde. Mal educados. Conveia o treinador do Foco Pais. A primeira pergunta que eu vou ter a vida é... Mal porquê? Faz as pessoas estarem aqui à sua espera. Oh, você sabe lá se eu estive a tomar banho, você é burro. Só você sabe lá se eu estive a tomar banho. Qual é você? Desculpa lá, mas tem mais uma idade. Sala de imprensa. Bem, se é para isto, saímos já. Se é para isto, saímos já. Vamos lá ver se tem a minha cara. Se há respeito. Já foi pegou bem, gato. Algum motivo para este atraso pode ser explicado? O motivo é que eu estava molhado e tive-me a secar. O motivo é esse. Acontece, são coisas. Música do ano passado. Internet! Portanto, isto foram os fãs. São frases que dizem. Diz essa frase. Tranquilos! Tudo dias! Um momento inesperado. Nada. Vergonha alheia neste momento. Um bocadinho de autopromoção num espetáculo. Claro, pensamos que custa nada, não é? Quando escrevemos o guião. Pensas que é só tu no Tinder, meu? Foi por mérito, é? Foi por mérito. Bem, esta categoria, quem é que vai apresentar? Mas ficaste um bocadinho naquela foto. Aqui vamos chamar o Alex Alva Teixeira, que está aqui na cerimónia. Uma salva de palmas para o Alex. Manda Alex. Que deve estar aí a chegar, imagino. Está perdido nas cadeiras. Fui a única pessoa que o vi aqui. Toda a gente dizia que ele não estava cá. Eu disse, está cá o Alex. E viu. Alex, sabemos que tu lidas bem com as redes sociais. Já lidei melhor. Como assim? Divorciaste também? Não. Tens momentos em que abandonas, pode ser esporadicamente, zangas-te com a net? Yeah. Porque é por causa dos haters? Não, por causa de mim. Por causa de mim, não sei. Fartas-te rápido. É domingo à tarde. Eu geralmente ao domingo à tarde estou a ver Netflix, não estou a responder a perguntas dessas, desculpa. Estás a seguir alguma série, assim, boa? Viste aquela dos brinquedos, tipo, como é que os brinquedos foram feitos e se... Não, ainda não vi, mas daqui a pouco vamos entrevistar a Diana Codemacia, que nos vai falar sobre brinquedos também. O Alvin só fala de Black Mirror porque alguém lhe conta um episódio do Black Mirror. Eu já vi o episódio do Black Mirror. Eu já vi o do porco. Eu vi. Mas pronto. Sim. Olha, quando segues alguma coisa na net, é o quê? O que é que gostas de ver? Vocês sabem o que é biscoiteiras, tipo... Eu sigo as cenas brasileiras, então quando vocês elogiam alguém que posta seminutos, estão a mandar biscoitos. Eu sigo biscoiteira, então que são pessoas que postam seminutos e mando biscoitos. E assim. Tu pareces estar bem animado, Alex. Pareces estar Alex, muito fixe. Estás aí. Eu só conheço o Junior Crosteiro. Adoro o Junior Crosteiro. Eu próprio não conhecia o Junior Crosteiro. Mas sigam, se gostam de seminutos, sigam o Twitter brasileiro. É incrível. O conteúdo é rico. E agora é carnaval, é verão. Eu acho que gosto de seminutos. Gosto. Ora, vamos então saber quem é que ganhou esta categoria. A categoria de melhor vídeo inesperado do ano. Qual é que terá sido? Vamos, Alex. Alex, tinhas algum preferido? Sim. É o que eu tenho preferido. Ai, ai, ai. Acho que é. Talvez. E o vencedor é? Ok, brutal. DJ 8, eu odeio o rancho. DJ 8, eu odeio o rancho. Em inglês, DJ 8, não é? DJ 8, revoltado na internet contra rancho. Ok. Alguém quer receber isto em nome do DJ 8? Ninguém? Tudo com vergonha, não é? Fogo. Ah, peraí, estou a ver aqui pessoas... 200 pessoas e não há uma única pessoa incrível a subir ao palco. Não, tem que ser uma pessoa... Quem vai receber o prémio é Pedro Santo! Pedro Santo vem a vencer. Pedro Santo! tem que receber o prémio. Ou seja, tem que receber o prémio, mas tem que ter um pequeno discurso de vitória. Posso fazer sentado? Sim, pode. Pensa, mas tem que pegar. Tem que, como se fosse o DJ 8. Não, eu, tem que receber. Eu gostava que tivesse ganhado o Filipe Gouveia. Quer explicar um bocadinho? As pessoas não perceberam o vídeo Filipe, porque estava empancado. O Filipe Gouveia é um treinador que estava ali a falar com um jornalista, não é? Um burro, autenticamente, burro. E eu, aparentemente, a conversa de imprensa começou tarde. E ele senta-se e diz, ninguém diz boa tarde, mal educados. E o jornalista depois diz, mal educado é você. Pá, ele tem aquela tirada delirante que é, você sabe lá se eu estive a tomar banho, é o seu burro. Pá, é um burro perfeito porque é muito prolongado, tem muitos erros. E desde então, eu chamo burro a toda a gente. É por causa de... É por causa do Filipe Gouveia. Eu já chamava, mas mais esporadicamente. Sim. Quando as pessoas eram de facto... Realmente o Santana sempre chamava burro. Quando as pessoas eram de facto burras, eu chamava burro. Agora chamo burro como... É um tratamento carinhoso, quase. Eu sei. Eu recebo muitos burros. É por causa deste vídeo. Por causa deste vídeo. Eu recebo muitos burros do Pedro Santos. Mas eu levo mal a tudo, não é? O Dias fica triste, mas eu... O PP fica já contente. Já lá vai o tempo ao Dias em que eu... O PP fica contente. Portanto, obrigado, mas eu sou contra. Okay. Eu, para mim, ganho o Filipe Gouveia. Tá bem. Foi rosa, menção honrosa para a Ampulheta. Tipo, é o vídeo, é o melhor vídeo. A Ampulheta, sim. Sem dúvida. Uma salva de palmas para a Ana Malhoa. Uma salva de palmas para a Ana Malhoa, se é que me entende. Para todos, não é? Eu convidei a Ana Malhoa a vir a esta cerimónia. Convidaste? Convidei. Nunca passado. Mas não tive qualquer resposta, mas convidei. Mas convidei. Já. Pronto, queremos agradecer aqui ao Alex Dalva Teixeira. Obrigado, salve Alex. Palmas para o Alex. Temos outra categoria, é isso? Vamos para outra categoria. Vamos para o melhor youtuber? Vamos para o melhor youtuber! Vamos lá, amigo, isso. Melhor youtuber. Rico Fazeres. Alguém aqui fazia? Rico fazia, não é? Como é que é, malfinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da série Unboxing Stuff em Português. Oliva Ortiz. 2017 foi um já ano foi nossa incrível. Convidada. Quando começou, tinha acabado de criar o meu canal de YouTube e comecei a dedicar-me cada vez mais às redes sociais. Foi um ano de concretizações pessoais que começou com a minha viagem à Tailândia. Sabe todos, o meu nome é Ant e sejam bem-vindos a este mais um vídeo. Este é um dos meus vídeos preferidos da internet, o Ant a dizer que deixou de ser vegetariano. Eu já não sou vegetariano. Já não sou vegetariano faz cerca de duas semanas por aí, duas semaninhas, mas antes de... Eu sou vegetariano antes duas de semanas. Querem todos em cima de mim. O motivo foi morar para a casa dos youtubers e já não tinha os pais para cozinhar. Goodbye, Joaquim Alberto! Todo contente diariamente, otimamente. Joaquim Alberto, bem alimentado. Muito bem alimentado. Supinha caldo gol. Diariamente. Caldo à Sporting. E feijão à SLB Benfica. E Porto. Somos Porto FCP. Aqui na Praça da Batalha. Aqui todo contente no Porto. Bem, é isso, mais um fã seu. Aqui mais um fã. Os admiradores. Os fãs. Os admiradores fãs diários. Ah, pois é. Todo contente, diariamente, otimamente. Bem alimentado. Obrigado, muito bem alimentado. Todo contente, bem alimentado. Joaquim Alberto, boa tarde, caro amiguinho, outro amiguinho verdadeiro. A recente história da casa do Presidente da Câmara de Lisboa... José Sócrates, que em 2017 criou o seu próprio canal de YouTube, depois das polémicas na verdade, ela representa um clássico. Um filme está com bom aspecto, José Sócrates, a Casa de Paris. Fez e um filme cujo argumento corre mais ou menos assim. Estamos aí nas puras, mais uma vez. Yeah. Pai, Portugal está quente. Chave da guerra. É bife! Nas puras. Eu ouvi dizer que está a haver bifes aí. Yeah. E dizem que bife. Eu digo bife para mim é porrada, eu estou no prato. Yeah. Só aí mesmo. Por isso, vamos aí ouvir o que é que o Piruca tem para nos dizer. Pai, eu já estou mesmo para sentir essa cena. Então não vamos ouvir, não é? Acho que não é preciso. Pronto. O que é que o Piruca tem para dizer? O que é que chamamos agora? Fernando Dalvi. Belas palmas, obrigado pessoal. Vamos chamar aqui a Diana Cudemoacia. Uma salva de palmas para ela. Está uou! Muita gente está a realizar um sonho hoje, não é? Nada, pessoal. Eu estou a ver para onde é que o Daniel está a olhar. Olá, Diana. Diana e Manuel. Diana, presumo que não é a primeira vez que estás com três homens, não é? Por acaso até pode ser, que eu sei que faz cenas mais privadas. Mais soft. Mais soft, não é? Mais soft. Qual foi o teu filme que teve mais sucesso até agora? O Dormi com um Fã. Dormiste mesmo com um fã? Não. Acho que é a altura perfeita para perguntar se é que há algum fã da Diana Cudmelacia, não é? Eu estou a ver Emanuel Silva e Daniel Santos a se rirem de maneira muito parva. Não, para começar, gostava de saber quem é que aqui é fã da Diana Cudmelacia. Por favor, com o braço no ar. Com a mão esquerda. Está tudo com vergonha, tudo com vergonha de assumir. Daniel Carapeto ganha, ali o estagiário do jovem construtor da direita também é fã. Os dois ganham a possibilidade de tirar uma fotografia depois no final com a Diana. Diana, qual é a tua interatividade com os fãs? Zero? Não, muita. Boa pergunta. Muita, mas em conversas privadas, nas redes sociais, sim. E não há um perigo iminente de um fã ficar demasiado entusiasmado e mandar-te uma foto de ponta do seu órgão reprodutor, por exemplo? Todos os dias. Todos os dias. Calma aí, meu. Nunca aconteceu tu dizeres... Nunca aconteceu tu comentares e dizer, olha, até é bonitinha. Não, por acaso não. Nunca. Não, por acaso não. Normalmente, quando eu vejo que está lá ver foto, eu não vejo. Já sei o que é. Ok. Bom, sobre o universo da pornografia, não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer. Sobre pornografia? Estava curioso. De onde é que vem o nome delas? De onde é que vem a família Melancia? Só estava curioso com isso, mais nada. Estava só. Não sei de onde é que vem o nome, mas olha, já agora, segura aqui. E vamos ver segura quem aqui. É que é o vencedor. Segura aqui. Só. Só seis. Só chorou, segura aqui. Agora, não é? Tipo estás, com jeitinho. Bom, quem é o vencedor? Estás a gostar da cerimónia? Estou a adorar. É a minha primeira vez. Tinha que haver algum dia, não é? Vamos lá. Vamos tem então que... divulgar aqui quem é o vencedor. Já não se lembra da categoria agora aqui com a Diana. De melhor youtuber. Tu segues youtuber, youtubers? Pá. Sigo o Ant, por exemplo. É? Mas não sabia que ele tinha Ant? Deixado de ser vegetariano, por acaso. É. Há duas semanas. Olha, vamos então saber quem é o vencedor nesta categoria de melhor youtuber. É uma categoria especial. Rufos imaginários aqui. Nós este ano. Atenção, a categoria é tão especial que vai receber este prémio. Quando ela é muito especial, recebe este prémio. Boa. Porra. Os prémios do ano passado. Está fixe. Que sobraram. Os restos. Que especial, não é? Vamos lá. Também quando vão pessoas lá à tua casa, oferece os restos de ontem, não é? Oferece muitas vezes. É o chamado Redon. Tem Redon. Bom, vamos lá. Redondouro. Diana, então, pode-nos revelar. Diana vai aqui revelar quem é o grande vencedor. E o vencedor é... É sim, eu não concordo. Temos pena. Olha, une-te a Pedro Santo. Vocês deviam casar. Temos... Porque, pelo charme, ganhava o Joaquim. Mas, foi José Sócrates. Oh! As pessoas ficaram agora desiludidas. Polémica! Incrível. Drama! Drama! Eu acho que este foi o momento Diana, mais... Diana, quando é que vai ser o teu próximo filme? O próximo filme, acho que está para sair no próximo mês. Como é que se chama? Opa, boa pergunta, já não sei que nome é que eu lhe dei, desculpa, não me lembro. Pequena almoção aos empurrões. Espera. Passa-se na Arrábida, isto que eu sei. Sabes que eu já fui à Arrábida, bom sítio, tens de dizer. Bom sítio. Já foste à Arrábida e gostaste? Pode dar jeito. Se é que me entendes. Já fui várias vezes, várias vezes. Claro que se passa. O que é que acontece no filme? Como é que se chama? O que é que acontece? Sim. Conta-nos um bocadinho do guião. Foi à Arrábida? Conta-nos um bocadinho do guião. Sim, um bocadinho do guião. O que é que aconteceu? Um canalizador na Arrábida. Eu vou deixar-vos ao mistério. Porque... Não. Só um bocadinho da história. Só um bocadinho da história. Só um bocadinho. Eu vou conhecer... Tu vais conhecer quem? Ok. A gruta. Estou a visualizar. É bonita a gruta? Olha, ele sabe melhor do que eu. Eu acredito que ele saiba. E há um imprevisto. Vou andar a caminhar pela Arrábida e há um imprevisto, okay. Sim. Damos com uma gruta. E é aí que tudo acontece. Fiquem muito bem. Atentos. Uma salva de palmas para Diana Cudmelacia. Obrigado. que veio aqui ajudar-nos a entregar este galardão. Fica aí com o Pedro Santo. Pedro Santo agora recebe. O Pedro Santo fica com os prémios todos. Ah, Diana, mas isto é para ti, olha. Toma. Como não está cá, José. Pronto, ficas com então, isto. Então, Pedro, Figueiredo, o que é que achaste? Nervoso, o que é que achaste, Pedro Figueiredo? Pedro tem que falar. Pedro Figueiredo, já conhecias a Diana com a Melancia? Já tinha ouvido falar. Ficaste já? Emocionado? Sim, é um momento que vou guardar para sempre. 28 sei, de janeiro. Estavas aqui atrás, não dava para ver a cara. Mas é sempre perigoso com uma pessoa como a Diana com a Melancia, porque as pessoas têm automatismos, não é? E ao verem a Diana com a Melancia assim, pensam que é hora de... Quê? Que é o quê? Tu é que começas, como é que és, meu? Tu é que és a Melancia? Só algumas pessoas é que perceberam esta piada. Foi das melhores piadas que eu mandei hoje. Tem uma boa piada. Estás bem vermelho agora, não sei o que é que se passou. Está aqui a Diana, não é? Queres falar? Piada sobre ela. Não sei, se quiseres falar. Era preciso me fugir. Pedro, então. Felicida-nos. Ah, uma coisa. Isto nas puras era o quê? Era o reviews de comentar o que acontece. Falar de hip-hop. Ah, de hip-hop. Ah, pensei que era tipo drogas. Pá, deve estar à mistura, não é? Não sei mesmo. E devem ser. Eu tenho pena, também não tenho a ganho o Goodbye Joaquim Alberto. Gostaste desse? Gostei, que é tipo, temos que dar um espaço aos maluquinhos. O Instagram dele é fantástico, aconselho todas as pessoas a visitar. É aquele das selfies. Sim, e é bastante doentio. É só selfies. É só selfies dele. E com os poucos dentes à mostra. Portanto, é consistente. Já vou aqui procurar. Não em termos dentários, mas... Muito bem, Santo, está a gostar? Havia um homem ao início que era um adulto, não é? Eu fingi que era um desenho animado. Aquilo era o quê? Ele devia ter ganho também, a senhora. O que fazeres? É muito giro. Mas aquilo é sério? O que fazeres é muito conhecido. É o youtuber mais consistente desta... É o único que ainda fala de jogos. Também gostei. Quando veio a menina entregar o prémio, não é? Gostei das piadas muito subtis do Dias, não sei se perceberam, que era... Aquela da mão, e depois a fingir que estava... E foste lá atrás, também fingiste que foste lá atrás. Vocês apanharam... Pá, eu apanhei porque tu aqui ao pé dele, né? Não é? Isto é comédia de improviso à la carte. Porque eram muito subtis, Dias. Tens que ser mais... Sim. Pá, não tens que... Pá, sabes que isto é tudo uma aprendizagem, estás a perceber. Sim. Pode ser mais gratuito. Mas este então mais à vontade que o ano passado. Isto é mais gratuito. Não, estás sóbrio, não é? Isto é como o nosso programa, nós estamos aqui a fazer... Vamos à próxima categoria. Próxima categoria. Querem dizer mais alguma coisa, Pedro? Tens de dizer mais alguma coisa? O Dias ficou triste agora. Estou fixe. Temos que recompensar a vida de alguma maneira. Estou fixe. Okay. Era a brincar, Dias. Estou fixe. Estou curioso, o que é que vem a seguir, não é? Estou ficando nervoso agora. Todos estão a olhar para mim. Algumas das pessoas estão aqui, se calhar, algumas delas não conhecem o Pedro Figueiredo. Quem é que não conhece? Com o braço no ar. Todos. Não, olha. Mal ondas, meu. Pedro Figueiredo é muito conhecido porque ele tens de vir mais, é para ser mais. Ele tem sempre histórias, não é? Tens alguma história para contar hoje? Hoje não. Ok. Visto. Como eu digo, ele tem sempre histórias, tens alguma história? Não, hoje não. Daquela pessoa que chegou a casa e não tinha sido para estacionar. Aconteceu. Esta história é incrível. Foi comigo teu, não foi? Foi. Já vim falar dessa história. Vamos para qual é para que é? A categoria Instagram. Vamos para melhor Instagram do ano. Porra. Instagram do ano, temos primeiro. Olá, rapaziada. Eu hoje era para me oferecer, estou de férias, aqui numa piscina. Por isso é que eu, quando conheço uma gaja, digo logo, meu menino, na minha boca não entra nada, só sai. A menos que seja uma pessoa de confiança, assim, tipo, um enfermeiro. Bye bye, baby, bye bye. Isabel Silva. Publica reagir com bastante entusiasmo. Joana Duarte. Uma... Ah, agora sim! Excelente seleção. Helena Coelho também aqui. Só miúdas. E pronto. Está fixe. O VLC já cresceu. Basicamente, Miúdas Giras e Herman José, não é? Um bocado. Será que vai ganhar? Eu tenho curiosidade. Tem aqui. Bem, quem vai entregar aqui o prémio é a não menos gira Carolina Torres. Uma salva de palmas para ela. Fogo. Finalmente vou estar com a Carolina Torres. Ela está triste por não ter sido nomeada e veio aqui exprimir essa revolta. Cá está ela. Pena não ser nomeada, depois lembrei-me que era um evento teu. Então, tu não queres ser nomeada. O teu Instagram está a bombar ou não? Quantos seguidores é que tens? As tuas redes sociais bombam. Estas são as perguntas que vão ser todas. Olá, tudo bem? Tens likes? Estás tímida? Estou um bocado tímida. Porquê? Porque achas que vamos falar daquele vídeo de há uns anos atrás? Ah, sério? Não, é que esta gala não é, está a ser tão boa que eu nem sei como é que estou aqui em cima. Obrigado, Carolina. Qualquer fixe. Momento obrigado. Posso colapsar. Bom, quando for ao palco de uma coisa que tu faças, também vou dizer isso. Quando for ao palco de uma coisa que tu faças, também vou dizer isso. Que eu faça? Sei lá. Sim. Mas é preciso ela fazer alguma coisa, não é, Paulo? Sim, se ela fizer alguma coisa. Ao menos fundamenta os teus ataques, está bem? Outros. Estavas a atacar a Carolina. Estou a sentir aqui um pitchy, mal. Sol. Vocês são todos boas pessoas, menos... Não. Pois. É o único gajo de caixa de óculos aqui. Eu não tenho uma única história, só no teu aniversário. Tens uma história com o Paulo no meu aniversário? É o único dia. O que aconteceu? Nós estivemos juntos num restaurante foi? De sportingista, não é? É, foi. Mas nós, do lugar. Nós éramos todos benfiquistas, uma história muito bonita. Bom, não interessa. Sim, o Instagram é muito fixe, façam cenas no Instagram. Toda a gente se importa com aquilo que vocês estão a fazer neste momento ou noutro sítio qualquer. E nós também. Então, não está a ser nada desconfortável neste momento. Mostra-te o fixe, meu. Agora, pastor, é... Olha, tu o que é que andas a fazer agora? Para as pessoas que não sabem. Nada. Não é que as pessoas não sabem o que é que andas a fazer, mas... Ainda continuas a fazer novela? Eventualmente não sabem. Ou já deixaste a novela? Pelo visto não tem um palco, não é? É? O que estás a fazer não tem um palco. Tem, é, tem um palco, mas tu não podes ir. Não, estou a produzir agora, estou a produzir. Vais ser produtora, é isso? Já, foi para isso que eu estudei, mas de repente puseram-me à frente da câmara e disseram até funciona, diz lá qualquer coisa. Ah, e cansaste disso? E agora... Estou um bocadinho cansada e queria produzir. Ah, fazer quando aparece na tu. Televisão... Ah, esqueceste de cortar aqui, que engraçado. Canso-me bem quando aparece na televisão. Está quieta. Muito bem, vais produzir. É uma série, não é? Este gajo é o maior hater da internet. Obrigado. Ok? E agora está aqui. Obrigado. Só naquela. Fixe. E o prémio vai para... Atenção, nós ainda vamos ter o hater do ano. Essa categoria está aqui. Obrigado. Temos a categoria hater do ano, verdade? Agora? Não, não temos. Ok. Temos. É surpresa. Eu acho que temos. Está a dizer tudo, já. Podemos mudar e meter-me... Não, vamos lá, categoria hater. Vamos lá. Ok, ok. Vamos lá, vamos saber. Esta altura as pessoas já nem sequer sabem o que é que estamos aqui a decidir. Instagram do ano. Estamos no melhor Instagram do ano, nomeados Herman José, Isabel Silva, Joana Duarte e Ilana Coelho. Okay. E o vencedor é? Ou as quatro miúdas giras, então, não é? Basicamente. Então vá. Atenção. Ah, Herman José! E é merecido. É merecido. É merecido. Uma salva de palmas para o Herman José, que revolucionou um bocadinho. Quem vai receber o prémio? É o próprio Herman José que está aqui. Uma salva de palmas para Herman José, por favor. Ninguém acredita, ninguém acredita. Vocês ficaram assim, não ficaram? Agora que eu já estava aqui. Não, agora, tá. Agora tinha sido não incrível, tá. Não é? Não está. Eu, por acaso, convidei a Herman José tá. E ele esteve para aceitar, mas tinha não um... Tinha planos, né? Tinha um lanche com amigos. Se é que me entendes. Não pode vir. E agora tu vais à noite a ver os stories e estás a fazer estes stories e afinal não tinha lanche nenhum, não é? É verdade, só não quis vir. Tinha outro tipo de lanche. Só não queria vir. Muito bem. Obrigado, Carolina. Um beijo. Podes ficar, pode ficar. Obrigado. Obrigado, Carolina. Tchau, salve palmas para a Carolina. E pronto. Bom, e agora, a verdade é que tivemos uma ação. Obrigado, Internet. Não é só um programa, não é só um podcast, é também um movimento de solidariedade. E por isso mesmo criamos esse movimento usando o Pedro Santo. Quem mais solidário do que Pedro Santo? Aqui, Pedro. O rosto solidário de Pedro Santo. Santo, queres explicar o que é que fez com o seu pijama? O pijama era de um amigo do Dias. Um amigo do Dias fez uns pijamas, olha o que foi. Sim, foi um momento bonito. Não e, deram, sei se... e deram-me um e eu quis leiloar o meu. A ideia foi minha, eu tenho a ideia que estavam a dizer que era vossa, mas fui eu que tive a ideia. E era para juntar dinheiro, não é? Juntar dinheiro para dar uma associação de bichos. Sim. E foi. E qual é que é a associação? Abrigo Associação. Foi um momento muito bonito no nosso programa. É cães e gatos. As pessoas, há pessoas que gostam mais de cães e gostam mais de gatos. Este tem os dois. Tem mais cães, acho eu. E o pijama era para quem? O pijama é para um garoto. Era para o dono de algum. Há vídeo? Foi um garoto que nem gosta de animais, na verdade. É? Mas... O garoto gosta dos animais, calma-me. Não sei se gosta. O Santo gosta muito de animais e tem gatos. Como é que se chamam os seus gatos, Santo? Chamam Shmu e Doutor Ivone. Doutor... Chama-se Doutora Ivone? Doutora Ivone era a minha médica de família, é uma homenagem, né? Que ela já... Morreu essa senhora? Não, morreu, mas deixou de ser a minha médica de família, ficou... Porque ficou velha, calma, não fui eu... Não aconteceu nada, ficou velha okay. E reformou-se, né? Sim, sim, sim, sim. E fez-lhe uma homenagem, né? Agora é só Ivone, acho eu. Ok, calma. Dona Ivone. Até não que continuem a mudar o nome do seu gato? Atualizando? O meu gato já tinha aquele nome, portanto okay. Eu não lhe mudei, acho que é bárbaro, não é? Mudar o nome às pessoas, aos bichos. Está registado e tudo, assim, não é? Tinha um cartão de vacinas, estava lá. Calma. No pijama, foi obrigado a internet em direto com o pijama e foi ao Sheraton almoçar, com o Alvin tem uns amigos quaisquer que nos ofereceram quaisquer, desculpa. É fofinho, pá. É feito de isto. Isto é o melhor momento sempre de uma cerimónia. E pronto, e vou-me embora, pessoal. Foi bom conhecer-vos. Até à próxima. Tivemos a comer no Sheraton. Eles dois foram de pátria de pijama. Ok, o pijama atinge que valor? Santo. O pijama atinge que valor? O pijama está aqui numa cerimónia. Estamos aqui no São Jorge. Estás cá hoje? Atingiu que valor o pijama? 55 euros. Eu acho que foi mais. Não foi 56? Não. Ou 58? Eu acho que era um número par. 56. Podemos 56? Falar com a pessoa responsável pelo valor de leilão. Mas é um pijama bom. É um bom pijama. Vamos ver o pijama do... Vamos ver o vídeo do momento do programa que... Ok. Saber porque é que está divorciada. Antes me esqueça, que eu vou me esquecer entretanto. Vou-me distrair, vou ficar com o pasmo até o fim. O pijama que eu tenho... Eu não quero este pijama, não é? Porque vou leiloar este pijama... Vocês vão meter lá na vossa página. Vamos ler lá. Teve o corpo. Olha, que isto está em direto, as pessoas vão querer mesmo pijama. Este pijama teve o corpo de Santos. Né? Tens este pijama aqui, esta coisa. Sim. Eu dormi com ele, que é um pijama, né? Normal. Sim. E vou almoçar com ele ainda, acho eu. Porque eu não vou a casa antes de almoçar. Sim, também acho que vou usá-lo no almoço. E vou vender e depois o dinheiro angariado será para uma casa solidária. Com cães ou gatos, não é com pessoas. Uma salva de palmas para Pedro Santo. Pedro Santo, estou a bater palmas disto. Pedro Santo, e vamos chamar ao palco para celebrar o tal ato de caridade e de bom coração do nosso amigo Pedro Santo. Não é? O vencedor, não. Do leilão? O nosso amigão. O nosso amigão Emanuel Silva. Vamos chamar ao palco. Uma salva de palmas para o Emanuel. Está um momento ternurento neste espetáculo. Levante-se sempre. Tanto carinho. Dê um abraço ao jovem. O que é que vais fazer com este pijama? O que é que significa para ti teres o pijama de Pedro Santo? O pijama? Acima de tudo, é uma ajuda para os animais. Não é? Acho que é esse o objetivo pelo qual eu dei o pijama. Tens animais tu também? Não. Ajuda os outros. Os outros animais. Tudo... Longe. Tem sentido. Não é? Mas aprecio a causa. Ah, ok. É verdade, sim, tem sentido. Nunca tiveste nenhum animal? Tive, mas já não tem. Já morreram? morreram. Tem sentido. Morreram? Não. Morreram? Não morreram. Não morreram, portanto despachaste os animais. Deixaram só de ser meus animais, eu sei. Ok, faz sentido, isto realmente. É melhor eu não fazer mais perguntas. Santo, está contente por dar o seu pijama? O pijama não era meu, não é? O pijama era da... Eu usei o pijama, não é? Pode falar para o seu microfone. Eu usei o pijama e era para uma... Eu não sei se já contei, era para uma causa solidária. Sim. Cães e bichos, não é? Ora, queremos agradecer aqui a presença do nosso animal solidário. Faça uma troca aí, câmera lenta. Ele vai... Ele vai dar o pijama, não é? É incrível o cuidado que Santo teve ao dar o seu pijama, bem dobrado. Vamos para a próxima. A próxima é muito possível. É a melhor polémica do ano. Porra. Vamos ver quem é que será a primeira. Temos o Me Too. Uma das ações mais... Me Too. Maria Vieira, outra vez. Barrachita. E o Despacito por baixo, incrível. A página é Truques da Imprensa Portuguesa contra Ricardo Costa. Busto do Ronaldo, claro. Já ninguém se lembrava do Busto do Ronaldo. A Baleia Azul. É verdade. Esse jogo que acabava em suicídio. Bastante divertido, não? E-mails do Benfica. Onde falam de... Onde é que... De quem é que falam deste e-mail? Do Nuno Dias. Uou! Nuno, parabéns. Parabéns, Nuno. Ninguém bateu palmas. Fiz. Viena e o Dina e o Sushi. Portanto, na altura dos incêndios, ela quis leiloar sushi. E a Câncio, Fernanda Câncio versus Ricardo Aruz Pereira. E pronto. E agora? Eu acho que esta categoria entusiasmou o público. Entusiasmou muito. Talvez por isso vou chamar também aqui ao palco o nome que vai entusiasmar a audiência. O Samuel Lúria, que está cá. Uma salva de palmas para o Samuel Lúria. Ana Samuel. Lúria não estava nada preparado para ouvir. Está muito satisfeito. Estava tão descansado. Desde há bocado. É incrível, com o meu olhar de lince, eu percebi que o Urias estava cá. Na verdade, eu não sabia que tu estavas cá. Pois, eu perdi metade do espetáculo. Ganhou o Júnior Crocheteiro? Não. Então não estou aqui a fazer nada. Bem, talvez não saibam, mas Samuel Urias é um profundo conhecedor da internet. É? Sim, é uma pessoa também que dorme 3 horas por dia, o que dá muito tempo tenha a fazer mais outras tempo coisas, do não. que as pessoas... normais, convencionais, não é? Ritmo presidencial, é como sim, se chama. É um bocado, tens o ritmo presidencial. O que é que tu gostas? Alguma descoberta recente que tu tenhas? Por exemplo, tu conhecias já este crocheteiro? Eu nunca tinha ouvido o falar. Sim. Eu sugeri o crocheteiro. Pois... gosto muito do nome. Não, eu recentemente não tenho dado muita para, as coisas vêm parar ao colo. Mas sei agora deixa-me agradecer-te, fazer-te também um agradecimento, porque acho que outro dia tu falaste de mim na prova oral e eu não ouvi, mas foi chamada a atenção, por causa de um mito antigo que era o Rambinho. Que nos une de alguma maneira especial, Rambinho. O Rambinho que era um senhor que estava na assistência, um senhor septuagenário talvez, que estava sempre na assistência do Fiel ou Infiel, programa de João Kleber. E era um senhor que às vezes se vestia de Rambo e era chamado a fazer disparates. É incrível, não é? O Kleber sempre que queria, queria encher chouriços, dizia, olha aí, Rambinho! E a oração da bunda também. Não, mas curiosamente, o Urias foi a única pessoa... que eu conheci, que conseguiu desmistificar um mito universal que já foi atribuído a quase toda a gente, se bem se recordam, que é um mito que aqui em Portugal é atribuído à Teresa Guilherme e é um programa que entrevista casais em que a apresentadora pergunta primeiro à mulher onde é que foi a última vez que ela tinha feito amor, não é? Sim. E ela diz na cozinha e depois que... não, é o contrário. O homem é que diz que é na cozinha. E bela história. E quando pergunta à mulher, ela diz que foi no e depois estava a dormir no carro. No anos. Sim, acho que é isso. E o Urias conseguiu trazer um vídeo dos anos 70 em que isto aconteceu. Foi ou não foi? Verdade, confio. Pronto, basicamente é isso. Pronto. É, eu acho que ninguém ouviu falar deste mito, por isso. Vamos agora passar o vídeo em que isso... Agora era incrível passarmos o vídeo, não era? Mas não temos. Muito bem, mas quem Lúria. É o vencedor? Vencedor desta categoria, Urias. Okay. Eu acho bem, é dignificante porque é uma polémica séria, é o Me Too. Ah, cá está, uma salva de palmas para o movimento Me Too. Não tenho que fazer, não sinto pressão para fazer nenhuma piada depois de ver isto. É bom. Mas quero que Pedro Santo diga alguma coisa sobre isto. Santo, por acaso estou muito curioso, Santo e Pedro Figueiredo, para... Calculo que seja isso que estavam a falar agora mesmo, sobre o movimento de é? Sobre ir nadar. Sobre ir nadar. Sim. Santo, o que é que tem a dizer sobre o movimento Me Too? Sim, vamos lá. Pega no microfone, não é? Antes que se esqueça outra vez. À partida sou contra hashtags, não é? Por princípio. Mas esta... Até porque durante muito tempo eu li... Cardinal, não é? Li a Cardinal, porque ali está. O Jogo do Galo. Jogo da Velha. Não, apenas o Uber, não. Mas sou a favor desta, sim. Não percebo qual é a dúvida. Pedro. Não sabes falar outra coisa? O Figueiredo está-me a convencer e eu não sei nadar, não é? Estava a convencê-lo para ir nadar. Santo não sabe nadar. Eu não sei nadar. Eu não quero. Fala para o microfone. Eu não quero aprender. Eu não quero aprender porque as piscinas são nojentas, as pessoas. Eu perguntei, mas as pessoas não se assoam lá dentro. E ele disse-me... Eu, até eu me assoo. A suar sempre numa piscina e estão lá pensos e as pessoas... Epá, pensos não. É assim, pensos. É assim que eu imagino uma piscina. Há quantos anos? Portanto, eu prefiro não aprender a nadar, não é? Muito bem. Pronto. Uma salva de palmas aqui para Samuel Lúria. Samuel Lúria. Samuel Lúria. Então estamos a full throttle, não é? Estamos a faltar 4 prémios. Não faltam muitas categorias, digo-vos já, está quase a acabar. Vocês estão a gostar? Fiz já um entusiasmo diferente do início da cerimónia. Está a correr bem, mas estamos a ficar sem pessoas conhecidas. Acho que já não vejo quase mais nenhuma. Já estou a ver duas aqui que me podem salvar. Então vamos para o que é agora? A melhor campanha do ano. Melhor campanha do ano. A campanha da Superboc, em que ofereciam bilhetes de 2 em 2 minutos na página do Facebook, tinham que comentar com o emoji da cerveja e teve muitos comentários. Só linka! fizeste uma campanha que deu bastante polémica na internet no início do ano passado. Mais uma campanha sexista, claro. Porquê foi polémica? Não estás a ler. Hã? Não estás a ler. Basicamente, se não fizeres ginásio, vais ser trocada pela... Ah, ok. Ah, ok. É por isso que eu estou no OMS. E é barato, pessoal. Portanto, Shia LaBeouf, We Will Not, You Will Not Divide Us, uma campanha transmitida no YouTube e no canal dele. Obrigado, então. E agora o Turismo de Portugal. Can't skip us. Está este senhor português. How many times have you left early, cancelled a meeting or otherwise changed your plan? How many times do you find yourself staying dá que pensar, não when dá. You say you are going? How many times have you thought about starting over, but said to yourself, well, perhaps I'm a stayer, not a goer? Já chega. Pronto, já chega. Okay. Minha campanha. Santo, quem é que ganhava-se? Percebeu-se muito esta campanha aqui, esta sim, última. Sim, muito fixe. É para ficar cá, para eles virem cá todos para cá. Ah, percebi zero, okay. Zero campanhas. É o contrário do PNR, basicamente. Okay. Venham todos. Qual é que vai ganhar? Vai ganhar... acho que dizia que era esta. Porque é mais confusa, tem muita gente e tal. Não sei. Que... É? Vamos ver. Vamos ver. Há um envelope. Eu gostava há um de envelope. Chamamos aqui ao palco a Catarina da Zana Chix, que está aqui com a campeã. Oh, calhas. Bora. Está mal vindo. Está cá. As pessoas estão aqui sossegadas e, na verdade, não façam de forma indiferente. Eu pá, vejo como é que está a minha borbulha, meu? A princesa Catarina, que é a baterista das Zana Chix. Está bonita, está. Estás a gostar? Boa tarde. Sei que está entendes. Muito bonita esta cerimónia. Está? Muito divertida. Ainda bem. Okay. Que estão surpresa, a, isso. A gostar todos. Olha, até agora, houve alguém que não tivesse vencido e que tu gostavas que tivesse vencido? De alguma categoria? Aquele senhor, aquele senhor desdentado do Norte, muito bem alimentado. Gostei. Joaquim Malver. Acho que foi uma injustiça ele não ter ganho. Goodbye. Um grande potencial. Goodbye. Olha, tu também lhe dás com força no Instagram. Vou dando. Sim, sim. Faço o que é que é dar com força no Instagram? Não, tipo... Eu curto estes conceitos do Alvin. Estás muito forte. Sabes o que é que está forte agora? Nelson Nunes. Olha, Zana Chix, vão lançar alguma coisa? Zana Chix estão a produzir cenas novas. Ninguém conhece uma banda. Podem ir ver e fazer likes. E estamos a fazer um álbum novo agora. Vamos gravar em fevereiro. Ok. Depois dás-nos o dinheiro disto. Depois dás-nos o dinheiro deste momento que estás aqui a promover. Não. Muito bem. Enfim. Ora, vamos aqui saber quem é o vencedor desta categoria. Nada desconfortável, pessoal. Espera aí. Campanha do ano. Aliás, talvez não saibam, mas aqui a Princesa Catari, ela é publicitária, verdade? Sim. Já estiveste no já sentou. Na fundação assim de uma ideia incrível? Uma campanha assim incrível? Não, eu estou sempre em coisas menos interessantes. Não, okay. não faço disto a minha grande paixão. A minha cena é o rock. Ah, ok. E a cerveja. Yeah. E a cerveja. Adoro cerveja. Então vá, vamos saber quem é o vencedor? Eu estou curioso. Melhor campanha, vamos a isso. Força, força. Acho que isto. Ah, ganhou o Turismo de Portugal. Oh, ganhou. Parabéns ao Turismo de Portugal. Parabéns a esta parabéns. Cena. Pronto, vamos entregar aqui ao Santo. Santo vai ficar com todos, depois vai ter que mandar a cada um, Santo. Amém? Ah, Didi! Já passou. Na verdade, não vamos ver nada. Uma salva de palmas para a Princesa Catari. Belo momento. Pronto, vamos... Estamos bem, agora vem aí um muito importante que é... Qual é que é? O melhor influenciador do ano. Uau. Quem será? Quem é que será o melhor influenciador? Não sei. Isabel Silva. Aqui. Outra vez. A Vitória Rabinhos. Ricardo Luz Pereira. E... quem é que é o outro? O jovem conservador de direita. E o seu esplendor. Quem é que vem agora? Quem é que vai chamar ao os aplausos agora? Mais estondosos foram para o jovem conservador da direita e a grande maioria era ele que estava a bater a ele próprio. Eu vi daqui e ele estagiário a darem com muita força. Estagiário, vamos... trouxeram uma mini coluna de palmas. Já pensaste quem é que vais chatear agora? Não sei, mas estou aqui a olhar para o jovem conservador da direita e repare-se na proximidade que ele tem com Diana Cudemancia. Tem havido alguma interação? Têm falado os dois? Jovem, o jovem já conhecia Diana Cudemancia? Sei que me entendes. Nunca? Pois claro. Ora, Ora, muito bem, vamos então... Vamos lá. Está aqui o Vítor Hugo. Uma salva de palmas para o Vítor Hugo. Não é que seja muito conhecido, mas é uma pessoa fixe que está cá. Ok. É o Fato Estranho, Fato Estranho. Dá para fazer isto, é? Dá para fazer isto? Dá. Agora quase que não há pessoas conhecidas. Vitor temos Hugo. Que nos recorrer. De, também está ali o João que veio com o Santo. E é para isso que nós damos convites, né? Assim. Nesta altura, são chamados aqui ao palco. Vítor. Então, estão a reconhecê-lo? Olha, até agora. Pessoal. Até agora, o que é que estás mais da cerimónia? Também não és assim tão conhecido. Olha, calma. Gostei, pois eu sei. Gostei. Há bocado estava aí um amigão que dizia que foi convidado há 4 dias. A mim o Alvin encontrou-me ontem e disse, vais lá amanhã? E, pá, vou tentar, se der, passe lá. Há bocado mandou-me uma mensagem a dizer, tens o teu nome na porta. Eu vim, não estava. Tive que andar ali a dizer que, não, o Alvin disse-me que eu podia vir, a pedir por favor para entrar. Eu mandei o nome. Mas, e agora estou aqui. Isto é espetacular. Isto tem mesmo ar que corre bem as nossas cerimónias, não é, pessoal? Tem mesmo ar então, de coisa que é que se vai passar aqui? Há alguma coisa da net que ainda não tínhamos revelado e que tu achas que era de inteira justiça estar aqui? Assim, alguma coisa da net que tu achas que nomearias para esta cerimónia? Para além de pornografia, que já falámos disso, não é? Okay. Pois, não vou falar de pornografia porque, entretanto, está batido o tema. E tens eu acho vídeos, que o, não? Há bocado falaste do Insta da Qatari, que vale a pena. Para a próxima devia ser nomeado. E pressão, estou a sentir pressão. Não sei. Ok, também não tens tempo. Não estou a lembrar de nada. Okay, não vou pensar nisso. Ok, se te lembras disso. Espera aí, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Espera aí, vamos dar um tempo. Não sou nada desconfortável. A tua página, que tem sido um sucesso. Toda a gente se lembra daqueles posts do Alvin memoráveis. Não sei, não me está tá a ocorrer nada. Não faz mal, não faz mal. Está bem. Olha, então sendo assim... Temos que vamos saber quem é o vencedor. Vamos, qual é que é a categoria? É o melhor, influenciador, do ano. Influenciador do ano. Quem é que será? Não se aguentam influenciadores. Nós sabemos disso. Estou a torcer por Jesus Cristo. Jovem conservador de direita. Surpresa, meu. Ele está cá? Está cá. Jovem conservador de direita. Muito interventivo, a ganhar quase tudo. Possivelmente este segundo prémio justifica a sua viagem desde Aveiro até aqui. Olá, outra vez. Bem, antes de mais, quais são os critérios para se ganhar este prémio de influenciador? Eu sei quais são, quero saber quais é que digo. Bem, foram pessoais, não é? Critérios pessoais que usamos. Ok. É assim, como sabem, o ano 2017 terminou com a censura à minha página e, portanto, pelos vistos, a censura dá prémios. Com a recuperação da página, pelos vistos, tornei-me na pessoa mais influente do país, depois de ter salvo o país com o Dr. Pedro Passos Coelho da bancarrota, como sabem. E neste sentido, mais uma vez, queria agradecer à internet o facto de relevarem aquilo que eu já sabia. Sou o maior influenciador de todos os tempos. Muito obrigado. Aí está, jovem conservador de direita, aqui com o discurso. Obrigado, jovem. Uma salva de palmas para o jovem. O jovem é uma lenda. E pronto, estamos quase. Está a terminar. O que é que vocês acham do influenciador do ano, Pips? Foi bem entregue. Foi o jovem conservador de direita, eu vi. Acha que era pelo facto de ele estar cá? Tenho certeza que foi o facto de ele estar cá, tenho certeza. O facto de estar cá, é assim, se tivesse cá o outro influenciador, sei lá, Isabel Silva, ganhava a Isabel Silva. E se tinham vindo dois, como é que era? É o mais conhecido, é pelo mais conhecido. Ganhava a Isabel Silva porque ainda não tinha ganho nada e nós íamos dar-lhe o prémio e estava cá. É. Mas critérios que são... Pensas que era assim. Para dizer. Não é assim, não é? Pensas que é assim? Não? Mas haver um critério já é fixe. Já é engraçado. Já é pioneiro nas vossas coisas, não é? É o que está a bom. Não costuma haver sequer um critério. Santo, tu estás com um bocado. Tiveste a festejar ontem, certo? Não. O 23º título. Uma taça de liga, estás bêbado ou quê? Não, mas quem me dera se estivesse bêbado a fazer isto. Era muito mais. Eu gostava de estar bêbado. Pedro, Pedro Figueiredo, qual é para ti a melhor ideia da internet que tenhas visto nos últimos tempos? Viste alguma que. Tirando o os torrents. Os torrents, não é? Qual é a tua? Os torrents. Os torrents, sim. Pá, não há... Não há melhor, não há é? Competição para isso, não. E para ti, Santo, se as melhores ideias de internet? Gosto de www.google.pt, gosto boa. Dessa. Gosto... .com também é bom. www.youtube.com, também gosto. Gosto... Okay. São essas que eu gosto mais. Vês porno na net? Claro. Boa. Nem sequer dá para não ver, não é? Tem alguma atriz que mas gosta? Mas ia ver na gosta. Televisão, é? Gosto... Mas morreu uma aqui há uns tempos e eu não sei o que é para fazer, não é? Fico. Pode-se ver de uma pessoa morta? Alvin. Alvin, tu também não vês nenhum filme com pessoas que já morreram. Que é não, toda hora. É um ver diferente, não é? Eu vejo um filme com Marlon Brando, não vejo da mesma maneira como vejo um filme, um clipe de 3 minutos. Marlon Brando fez o último Tango em Paris, também é quase um filme porno, não é? É. Mas eu não vi esse, não é? Não tinha idade e, entretanto, também já passou. Passou, né? Já lá vai, tá. Mas bem. Eu não pronto, eu ouvi, não deve... Eu acho que não deve ver. Se a pessoa morreu, não deve ver. Pronto. É como aquela não se deve ver. Nem devia estar na net. Isso quer dizer que não deve ver nenhum filme do John Holmes, que são daqueles mais... Então, quer dizer, quando a pessoa morre, o trabalho dela também morre. Yeah. É mesmo. Acabou, não é? Acabou. Ou seja, mas há mais... O Santo estive a fazer... Peraí, uma pergunta que tem a ver com a net. O Santo desamiga as pessoas quando morrem? Um amigo seu morre, desamigo, acaso, depois quando ele aparece... Foi uma das técnicas do nosso último programa. Bela o Xunga Xunga era tipo, uma pessoa morre, eu tenho o Facebook aberto, não, tu o Xunga ias lá dar os parabéns. O Xunga é a pessoa que está muito... Quando ela morreu, dás os parabéns. É uma lembrança da pessoa, então. Eu acho que o pior é a pessoa... É tipo ir à campa, pôr flores. A pessoa está quase a morrer e tu desamigas. Isso é que é, acho que é feio, não é? A pessoa está quase a morrer. Tenho um tumor. Pois, acho que não. Para não saber se depois... Mas não desamiguei, não. Não. Quer dizer, tenho pessoas que morreram no meu Facebook, mas não... E não desamiga? Epá, eu acho que as páginas já não estão lá, não sei. Estão. Então, podem estar lá. Estão a falar de pessoas no meu Facebook? Não, estão lá todas. Quem é que lá entrou? Não entrou ninguém. Estás a dizer que está deceased. Queres contar outra vez a tua ideia... Aquela tua ideia pioneira para os telemóveis? Tenho várias, sempre vago. Com a próxima categoria tem a ver com isso. Então imagina, tens aqui uma audiência, vendo lá para investir. Já que as pessoas vão roubar. Qual é a ideia do telemóvel? Isto é o Shark Tank, vão-me roubar a ideia, que eu depois esqueço-me. Diga lá, Santo. Opa, a minha ideia é... Enfim, é... Tal como os e-mails têm um assunto, não é? Eu defendo, já há muitos anos, os telefonemas também deviam ter um assunto. E eu vou dar um exemplo. O Alvin ligava-me, eu não sei o que é que ele quer, né? Ligar-me para ligar. Santo. E o Alvin, antes de me ligar, tinha que marcar o meu número e aparecia assunto. E o Alvin tinha que escrever o assunto. O assunto do e se o assunto, assunto me interessar, eu atendo. Pá, porque o telefonema eu não sei o que é que as pessoas querem, não é? Eu mereço saber. O e-mail é a mesma coisa. Urgente, com pontos de exclamação, não vou abrir. Forward com reticências, também não vou abrir, não. Tem um assunto. Eu acho uma boa ideia. Gostam desta ideia? Vocês investiam? É uma boa ideia. Tem uma ideia, sei eu, não é? Olha, se calhar vamos ver as melhores ideias do ano, não é? É, vamos ver as melhores ideias do ano. Lembrando que Santo é também defensor que as pessoas, para não discutirem nunca no trânsito, deviam conduzir sentadas. Deitadas. Deitadas, neste caso. Sentadas é uma ideia. Uau, Alvin. Que cena revolucionadora. Que cena revolucionadora. Mas é verdade. É uma coisa que já se faz. Conduzir sentado, foi o que tivesse ideia. As pessoas conduziam em pé. Inovadora. De abrir e tal. Há pessoas que conduzem em pé, Santo. Quem é que conduz em pé? Diz lá. Estou engraçado. Há muitas lá que conduzem em pé. Há tratores em que tens de estar de pé. Engraçado. Tratores? Fogo, pá. Vamos ver então as ideias definitivas. MBWay. É a primeira ideia? Uma das grandes inovações de 2017, sem dúvida. Casa dos youtubers. Zero paulas. Fogo. Gente divertida! Fruta no microscópio. Eu já tenho aqui um coco. Ó, tenho um coco, tenho um mamão. Acho que é um mamão, né? Olha aí, é um mamão. É um mamão. A campanha de anti-clickbait do Miguel Thompson. E pronto. Já está. Foi um belo momento. Foi fixe. Foi um belo momento. Estava aqui a ganhar ritmo. Parou. E agora? Agora, para entregar este prémio. Está aqui mais alguém conhecido? Estou a ver. Aí que trabalha em cenas, fixe. Agora eu quero ver como é que se arrasca. Vou chamar a Ana Santiago. Ana Santiago aqui. Ana, vem cá. Agora recorremos dos amigos, não é? É sim. Não tens mais ninguém? Vem cá, Ana Santiago. Também é que não apresentamos? Um prémio. Não estava nada à espera, mas pronto, vem cá. Também não custa nada, não é, Ana? Uma salva de palmas para a Ana. Pois aí, pronto. Olá, Ana. Ana Santiago mudou de vida recentemente. Ela estava ali na Startup de Lisboa. Continua, só que trabalha agora metade. Mas também recebe metade, não é? Uau. Sim, tinha o nome na porta também. Obrigada. Não. Não havia. Não sei o que é. É Maria João. Maria João engana. Hoje é que é canha. Está cansada. Vocês estão mesmo animados agora. Espera aí. Tu trabalhas ali na Startup de Lisboa. Na Startup de Lisboa. Pedro Santos, acho que devias concorrer com a tua ideia para ser incubado na Startup de Lisboa. Isso estava uma boa startup. Olha, não viste assim, alguma ideia que se passou por lá, assim, que fosse muito diferenciadora? Passam ideias ótimas, o problema é que às vezes não são execuíveis. Mas... Posso dizer esta? Mas é uma aplicação, é uma ideia de um amigo meu, ok? Sim, ok. É uma aplicação que encontra sempre onde é que está a cerveja mais fresca. Tipo assim, na zona. Ok, já está a funcionar? Sim. Eles já têm aqui? Não, não, eles vão arrancar agora com isso. Vou trazer para a cerveja mais fresca. É do Alvin. Olha, nós temos. Toda a gente sabe que não há sítios com cerveja fresca, não é? A cerveja é raro. Morda. Tipo. É muito raro, Alvin. Não, muito raro. Mas é uma boa ideia, uma questão de concorrer. Nós estamos sempre com candidaturas abertas por isso. É que é uma boa ideia. Olha, estás parada para divulgar aqui quem é o vencedor? Vamos ver. Então vamos lá. Vamos lá saber, atenção. Ah, se calhar já conhecias. Quem é que será? Já usas? Não, por acaso não uso. Alguém aqui já viu? Como é que é possível ter visto? Ah, pois é, Max. Pois é. Quem é que é? MBA. Para a Netuan é MBA. MBA. Pessoal, façam transferências. E a representação do MBA está alguém viu aqui o cartão da MBA. Por acaso não acho que fosse a melhor ideia, mas... Não, qual era a tua? Achei gira a campanha da Thompson. Pois era okay. Boa. Também acho. Acho que era gira, mas pronto, também ele é meu amigo, sabes que eu não sou muito objetiva. É pois. Tenho este problema. Pronto. Olha, obrigado. Beijo. Mais aqui para a Ana Santiago, uma salva de palmas para ela. E pronto, estamos para a última categoria, não é? É a última categoria já. Pois é, pessoal. Estávamos aqui a discutir ideias inovadoras. O Santo tem uma, tenho outra. É? Vai contar a primeira dele. Não, está. Mas é uma... Fala para o microfone. A ideia é eu falar para o microfone, em vez de estar a falar assim. Falo para o microfone e as pessoas ouvem-me. É uma ideia que eu acho que vou vender. Era uma ideia boa essa. Não, era uma ideia. Como a ideia do Paulo é não é execuível. Ele, do Alvin. Não é? Do Alvin. O Alvin teve uma ideia. Isso é muito complicado. A da cerveja fresca era dele? Sim. Claro. Okay. Ah, também já percebi. Pá, é o stream, não é? Não é execuível, tal como não são quase todas as suas ideias, e eu digo-lhe isso, sempre. E o Alvin, entretanto, então, mas diga lá, qual é a sua... Tem uma ideia, por exemplo, se é só ter as ideias e alguém que as concretize... É, tomas um comprimido e ficas com o banho tomado. O que é que achas? Estou cheio de sono, não é? Estou cheio de sono, não me quero levantar para tomar banho, toma um comprimido e ficas com o banho tomado. Como é que se faz o comprimido? Eu não sei, eu não sou cientista, não é? Eu só tenho as ideias. Cabelo e tudo. Ficas com o banho. Pode ter uma boa ideia, Santo. Parece que é praticamente incrível. Não execuível. Agora é para a cabeça. Ah, não é execuível. Então, mas não é só mandar ideias. Não sabes, não é? Não, é a minha ideia da NASA. Da cerveja mais próxima, não é? Se calhar, eles vão descobrir isso um dia. Cerveja mais. Com geolocalização. 99 bares de cerveja e lojas têm a cerveja gelada, caramba. Está bem, acho que deverá arrascar com uma cerveja vais premiar a minha ideia. Acho que vais arrepender de não ter a aplicação. Estamos no deserto ou quê? Isso não faz sentido aqui. Estás na rua de pai às 5 da manhã, é? Aí se calhar não há cerveja fresca. Não faz sentido aqui que vocês vivem nas grandes urbes. Metam-se lá nos meios mais rurais. Ah, vão ver. Nos meios mais rurais. Tu vives aqui em Portugal. Agora estamos a ter aqui uma discussão. 10 minutos. Desculpem. Mas a tua ideia, Pedro Figueiredo. Vai. A ideia era também tomar um comprimido, mas que nos alimentasse tipo durante 3 dias. Tipo, às vezes um gajo vai de fim de semana e não sei o quê, não tem. Isso é uma tempo. Derivação da minha ideia. É, estamos a falar disso. Eu vou para aquelas pessoas que estas ideias. Pronto, é tipo o aquário que solta a comida para os peixes ficarem tipo uma semana. Pronto, é a mesma coisa. A pessoa metia uma cápsula e. Isso pode vir a acontecer. Acredito mais nesta ideia que passa a acontecer do que a sua, Santo. Mas eu tenho arruma, outra ideia. Santo. Eu tenho outra ideia, então. Qual é? Em vez de termos sanitas e canalização, arranjamos uma... Uma fralda. Não, uma coisa grande, uma caixa grande com areia, e fazemos na areia como fazem os gatos. Sim. E depois tiramos como fazem os gatos. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que gastas muito menos água, não, as casas não precisam de canalização... É perfeito, a todos os níveis. É bem ecológico. Tens de ter uma pá, não é? Vais à janela. Custo de cavador. Tipo, atiras à cena medieval. Mas não dá para estar sentado, pois não? Uma boa ideia, sim. Dá. E vais lá com o saquinho também, na mão. Com aquele saquinho na mão. Podes também fazer isso. Faz como quiseres. Podes ter um... Eu não compro. E vais ali ao café, não é? E queres fazer no café. Tem um saquinho. Eu gosto. Tem um saquinho. Eu gosto desta ideia. Ou podes sair de casa com o saquinho da areia. Depois chegas lá. Ah, o senhor não revirou a areia. Não é? Não, por não favor, não por favor, areia, mudar a areia. Né? Não, mas não é nos cafés. Calma, os cafés eu não sei se tem. Eu estou a dizer isto é para usar em casa, não é? Bem, gasta-se muita água, eu acho que... Vamos para a categoria usar. Final. Vamos para a categoria final. É uma categoria... Boa, Filipa. Primeiro eu queria dizer que eu sou a vossa maior fã. Já ano passado eu era a vossa maior fã. Este é provavelmente. Sou a vossa maior fã. Ainda. Adorei esta parte. Roubamos lá. Isto não estava nada à espera. Esta é uma cerimónia. Eu estou surpreendido de termos fãs. Já estou surpreendido com isso. Eu estou surpreendido de termos enchido outra vez uma sala de São Jorge. Mas pronto. Depois quero dizer que não acho nada bem o Santo estar a levar os prémios todos. E não há aqui outros fãs que queiram reclamar disto. Eu não sou fã sequer. Pronto. Se calhar, pelos vistos, não, nós sentámos. Eu vou levar daqui três prémios, já. Estou já a dizer. Vens, não vou levar nada vens dizer disso, connosco a última categoria? Então vais apresentar a última categoria connosco. Pronto. O primeiro prémio que eu vou levar daqui é o prémio do turismo, porque eu trabalho em turismo. Faz sentido. É por turnos, trabalho ao fim de semana, férias, o turismo não me dá nada de bom, eu quero essa merda desse prémio, alguma vez na vida que o turismo me dê alguma coisa de bom. Salva de palmas para a Filipa, que ela merece. O turismo, quero o prémio do turismo. Nail drop. Que eu odeio o turismo. Filipa, qual é que é o segundo? Qual é o segundo? O segundo... Mas não olhes para mim com essa cara de tipo... Okay. O segundo é que quando foi o prémio do... que ganhou o Rancho, foi Sim. apresentado pelo Alex e ele até falou no carnaval. E eu lembrei-me, o meu primeiro carnaval eu tinha 5 anos e eu pedi à minha mãe, todos os miúdos iam, podiam ir mascarados, aquilo que eles quisessem, e a minha mãe perguntou-me, tu queres ir de quê? E eu disse, de princesa. Chegou ao dia e ela mostrou-me o fato que tinha comprado. Princesa era muito caro, vais de mulher do Rancho. Isto é absolutamente verdade. Merda. Na minha infância, enquanto as minhas amigas iam de princesa e fado e borboleta, eu fui sempre de mulher do Rancho. Eu odeio o Rancho também e eu quero o prémio do Rancho. Acho Pronto. Que acabaste de salvar a o cerimónia. Terceiro, é a terceira, não é? Falta... O terceiro, o prémio que eu quero é o da MBNet. MBWay. Do MBWay. Porque? Porque o Alvin, que está sempre a paquerar no Tinder, não meteu o meu nome na guest. Como as outras pessoas que estão aqui, eu não tinha o meu nome na porta, então eu tive que comprar o meu bilhete e comprei com o MBWay. Portanto, eu também quero esse prémio da MBWay. Ainda não saiu esse. Tenho a sensação que a Filipa acabou de salvar o nosso espetáculo. Está aqui um bom ambiente, hein, pessoal? Obrigado, Filipa. Uma salva de palmas grande para a Filipa. Obrigado à Filipa. A nossa maior fã acabou de salvar o espetáculo. Acabou. Um grande momento este. Foi um grande momento. Um grande momento. E agora falta o último momento, que é o hater do ano. Hater do ano. Eis os nomeados. Maria Vieira. João Quadros. Quadros. Arquiteto Saraiva. Todos os comentadores de Correio da Manhã. José Cid. Esta nomeação é vitalícia de José Cid, porque ele todos os anos faz alguma coisa, não é? E agora, quem é que será o hater do ano? Eu estou curioso. Eu estou curioso. Quem é que será o hater do ano? Quem é que será? Santo? Santo, agora não tens calma. Não é para dizer a resposta. Estava a olhar para aqui. Quem é que será? O vencedor é sempre o primeiro a ser anunciado, já percebi. O vencedor é sempre o primeiro nomeado. É o truque. Está muito mal feito. É como nos testes. Já percebi. O José Cid porquê? Seus burros? Foram vocês que votaram nisso, o pessoal que... Calhou? Sei lá, não... Não percebi. Nem não... sei. Vocês são um grupo de influenciadores de novas. Então, dizer as neiras? Santo. Não ouvi uma pergunta, eu ouvi uma pergunta sequer. Sim, a pergunta era quem é que acha que... Mas quem é que era para ti? Pode não ser alguém nada. Fora desta lista mim, também. Só me lembro do canho. Deixa lá ver. Não tenho. Vê, diz. Para... Eu não posso já ver porque depois vê logo quem é o vencedor. Mas digam-me quem são. Correio da Manhã. Posso dizer. É o José Cid, os comentadores do Correio da Manhã, o João Quadros, a Maria Vieira e o arquiteto Saraiva. Eu acho que é a Maria Vieira. Vamos lá saber quem é que venceu, não é? Vamos. Quem é que vai Vamos chamar alguém aqui outra vez? O estagiário do Jovem Conservador de Direita, que ainda não veio aqui, claro. Uma salva de palmas. É o que já não recebe há algum tempo, acho que merece alguma coisa. Mas sai daqui com alguma coisa. Estagiário. Sim. Antes de tudo, obrigado também por teres vindo. Passa uma imagem de que só o jovem conservador de direita, que só ele é que ganha, mas o seu estagiário também foi muito importante, talvez até mais importante do que o doutor. Não. Não me ponha nessa situação, o doutor Alvin. Quer dizer, amanhã tenho de ir trabalhar. Ah. Não é? Complicado. Também gostava que os seus estagiários dissessem, por parte da carreira do Alvin eu sou responsável por isso. Não cai nessa, não é? Não. Os estágios estão muito associados a recibos verdes, como é que anda isso? Não, eu pago para estagiar. Eu recebo em honra e oportunidade de aprender com uma das melhores pessoas de todos os tempos, que ganhou 2 prémios, obrigado à internet, não é? Posso pôr no meu CV, não é? E um grande influenciador, é verdade. Ora, vamos então saber quem é que ganha? Vamos, eu vou entregar o envelope. Cuidado que tem uma foto atrás. Posso escolher? Não. Bela ideia. Não, porque estão basicamente impressos. Podes-te mostrar a foto, mostra a foto. Vocês já estão a ver. Já sabe, doutora Maria Vieira, doutora Parrachita. Uma salva de palmas para a Maria Vieira, hater do ano. Se calhar a pessoa mais fascista daqui é que devia receber, não era? Pois era. Não era? Quem é a pessoa mais fascista nesta sala? Deve estar para aí uma pessoa. Partido não para ninguém, não é? Pronto, daqui. Recebe o santo, pronto, é a mesma coisa. O santo fica... Ele não se importa. Ok, nós uma salva de palmas aqui para o estagiário. Estagiário. Pronto, pessoal. Nós estamos a acabar, mas não queremos acabar assim. Estamos a acabar, salvo seja, não é? Nós nunca vamos... Ok. Sim, estamos a acabar esta cerimónia, entenda-se. Ok. Se bem se recordam, sobretudo para aqueles poucos que vieram à primeira edição do Obrigado Internet, aqui mesmo, São Jorge, nesta sala pequenita... Já foi há algum tempo, não é? Nós, o ano passado, tentamos bater o recorde do Guinness com... Calma. E, na verdade, nós pensamos... Bem, nós pensávamos que tínhamos batido. Nós pensávamos isso. O desafio era que as pessoas gritassem amizade durante cerca de 30 segundos, não é? E nós bateríamos esse recorde com o maior número de pessoas juntas a gritarem numa amizade. Numa sala fechada. Acontece que depois de vistas as imagens e na presença de um elemento do Governo Civil, que está sempre presente, e que sabota coisas, nós notamos que algumas pessoas estavam sentadas e isso invalidou o nosso recorde. Ah, uma delas, Pedro Santos, por isso é que ele foi convidado para vir para aqui. Essa é a única razão. Santo, percebe que se não se sentar, pode invalidar outra vez o recorde. Isso aqui acho que não vale. Não podia querer saber menos do que vocês disseram, seja lá o que for. Não quer saber. Muito obrigado. Bom, eu sei como é que Santo se vai levantar. Não se preocupem. Ora, o que nós aqui... Falta chamar o jurado, não é? Ah, exato. Temos aqui um jurado, temos um elemento do Governo Civil que vem dar credibilidade a este certame, que é o mesmo do ano passado, o Chico da Ladra. Chico da Ladra. Chico da Ladra, isto pode ir para o Guinness, é isso? Sim, é verdade. O bordo reuniu-se outra vez para validar. Vai dar uma segunda hipótese? Dar uma segunda validação. Ok, pessoas, eu sei que este momento pode parecer um tanto quanto embaraçoso e Deus sabe o quanto eu também o considero, mas, mas a verdade é que temos que nos levantar e gritar amizade durante 30 segundos depois de eu fazer a contagem. Claro. Então, o elemento... Não é? Aliás, vai ser o elemento do Governo Civil. Sim, também não é. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, pedimos que todos se levantem, por favor. Por favor. Gravem isto, por favor. Obrigado. Atenção, as pessoas já têm que... Quem é que quer explicar isto? Melhor do que eu. Basicamente, vamos ter que gritar amizade. Durante 30 segundos, atenção. Vamos lá. Não custa nada. 2, 3. Batemos, agora sim, batemos, estavam todas lotadas. Batemos. Passamos este ano é que vai contar. Bateram o recorde. Contou? Está validado! Incrível! Aconteceu magia! Somos todos recordistas este ano, caraças! Isto vai para o Museu da RTP agora. É incrível, incrível. Obrigado a todos. Vocês fizeram parte da história. Se fosse vocês, não sentava que isto vai acabar agora. Podem aproveitar. Agradecer por terem vindo. Agradecer a todos aqueles que foram intervenientes diretos desta cerimónia. Okay. Muitos deles apanhados de surpresa. Agradecer ao Luís Severo, que foi incrível ao ter vindo de propósito de Évora, que sabemos ser longe. E ao jovem conservador aqui, direita, que veio da cidade de Aveiro. Não? Também ao jovem conservador de direita, que veio de Aveiro. Veio de Aveiro, mas sai daqui... Arrumar, limpar os prédios. Sai daqui quase glorificado. Uma salva de palmas também para o jovem conservador de direita. A Diana Cude Melancia também. À Carolina Torres. À Diana Cude Melancia. Ao Alex Talva Teixeira. Aos amigos que vieram. Muita gente que veio, a todos vocês. Uma salva de palmas grandes e até para o ano. Obrigado, internet, pessoal! Tchau, pessoal. Obrigado. E pronto, foi mais uma edição do Com Humor Não Se Brinca. E para a semana estaremos de volta com mais novidades, ainda mais surpreendentes, ainda com maior índice de surpresa e emoção, que é o que podemos prometer, mesmo que não saibamos absolutamente nada do que aí vem a seguir. Até porque agora mete-se o Carnaval e toda a gente sabe que os humoristas adoram o Carnaval. É isso e anedotas. Os humoristas veneram o Carnaval e adoram brincar ao Carnaval. Aliás, se querem apanhar um humorista nesta altura, é só andar ali por Torres Vedras, por Ovar, no Sambódromo, no Rio, e é seguro que vão brincar também ao Carnaval com eles. Ou levar um tiro, talvez. Talvez isto possa acontecer. Bom, o Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, ilustrações de Pedro Lourenço, sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Até para a semana. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor. Com humor, não se brinca, que não se brinca, que não se brinca. Com humor, não se brinca, não se brinca, que com humor não se brinca. Não se brinca, não se brinca. Com humor, não se brinca, não se brinca. Com humor, não se brinca, não se brinca. Não se brinca.